no ar. Inominata 616. Fala pessoal, estamos aqui reunidos pela terceira vez para encerrar aquele nosso plano de estreia e que a gente ia fazer uma verdadeira trilogia dos últimos grandes eventos da Marvel desde que nosso site começou. A gente então falou já sobre a queda dos Vingadores, a ascensão dos novos Vingadores, passou pela Guerra Secreta, falou sobre a Guerra Civil e vai encerrar hoje com dois blocos dos dois últimos grandes eventos verdes, entre aspas, né, da Marvel. Eu tô falando de Hulk contra o Mundo e da Invasão Secreta. Então no primeiro bloco a gente vai ter praticamente um João contra o Mundo, quer dizer, um Hulk contra o Mundo, onde o João, eu e o Ed vai discutir sobre essa série que envolveu o Golias Esmeralda e seu plano de vingança contra os Illuminati. E já no segundo bloco, a gente vai falar sobre a Invasão Secreta, contando com a participação minha, do Ed e da Cami, junto com o nosso redator de guerra, Rafael Felga, e o estreante Jefferson Vasconcelos. Então vamos lá, pessoal, a gente agora vai partir para a leitura de e-mails e volta já. E-mail. Mais uma vez estamos eu aqui, reunidos com Ed e a Cami, para mais uma leitura de e-mails. Então, a gente tem uma lista de e-mails que a gente recebeu, algumas dúvidas sobre justamente a saga da Invasão Secreta que a gente está discutindo nesse Nominata, e outras perguntas, dúvidas que vocês têm. Então, a gente vai começar a ler esses e-mails. Sem churumelas, vou começar logo com o e-mail do Christopher Pascotto Franchini, nome chique. Assim como vocês, sou um aficionado por gibis há muito tempo. A Invasão Secreta é um épico de grandes proporções, que ao meu ver será melhor que a Guerra Civil. eu sabia que isso ia causar, mas enfim, né? A próxima frase vai causar em mim, porque ele diz assim: onde só pude aumentar minha antipatia com o Homem de Ferro. Tudo bem, eu e Ed vamos respirar fundo e continuar o e-mail. Ele tá arrumando inimigos aqui, né? Parabéns pelo site e pelos especiais em foco. Talvez seja pretensão minha, mas como os editores e roteiristas gostam muito de ressuscitar heróis e vilões à torta e à direito, cabe uma sugestão que talvez não seja por si só errada, embora seja apenas um palpite. Quem sabe o personagem por trás da frase "ele ama vocês" não seja uma entidade desaparecida há alguns anos, Thanos e sua amada morte. Este sim teria noções de estratégia suficiente para uma invasão com essas proporções. Bom, apenas um palpite. Fica o meu abraço à equipe pelo excelente site Marvel 616, que tenho acompanhado há muito tempo. Aliás, prefiro ler a opinião de vocês do que empate os editoriais que a NET disponibiliza por aí. Obrigada, Christopher. Bom, da Invasão Secreta a gente vai falar um monte agora nesse Nominata. Nem dá pra falar muito, tirando que o Ed quase teve um infarto, eu também. É, sobre o que ele falou do Thanos, né? Ele não ia se meter na Invasão Secreta, então o Thanos, como é um cara de bom gosto, ele se meteu na Aniquilação, né? Ed, ele preferiu morrer antes, eu acho. É, o Thanos, ele voltou na Aniquilação e morreu por lá mesmo. Então, atualmente, ele tá morto, né? Eu espero que o Christopher não tenha achado que por causa daquele cavanhaquezinho parecido, o Thanos tinha uma afeição por Skrulls, né? Não xinga o Thanos. Por sinal, só de curiosidade, Christopher, a gente deve comentar nesse Nominata, mas parte do "ele ama vocês" é respondido nas histórias do Hércules, né, na Invasão Sagrada. É pra ter uma ideia, são dois deuses Skrulls. Os nomes são esquisitos, né? Só o João mesmo, que fez os artigos, é que consegue saber quem são eles. Um nome esquisito como Klimblan e Slugard. Várias histórias da Invasão, parecia que aquela história era vital pra alguma coisa, no fim não era, né? A gente viu, por exemplo, esse caso do "ele ama vocês" aí, do que eles encontraram ele, né, lá. A gente viu também aquele talismã das histórias do X-Factor, que parecia que aquele talismã seria vital pra alguma coisa, não apareceu mais também. Então a Invasão Sagrada, ela foi bacana, mas não parecia que ela seria mais importante no contexto todo, mas não foi, né? Mas foi legal, pois, né? Pois é, uma história boa, mas como disseram por aí, os tains ficaram tão independentes que ficaram às vezes até melhores que a própria saga em si. O próximo e-mail é do Luiz Felipe Pimentel Costa. Será possível saber em que edições em português, seja do Brasil, seja de Portugal, aparecem o Quarteto Futuro? E será possível comprar alguns números? Para as edições dos Estados Unidos, há um site na NET. Site espetacular para esse tipo de informação. Pena que não inclua edições em português. Cami, você tentou corrigir a fala do sujeito, mas na verdade ele falou que era um sítio na NET, olha, pois. Você tentou corrigir, foi aquela visualização não, rápida que a gente tem já associa com... Sabe quando você lê uma coisa e o cérebro lê outra? O Luiz Felipe Mentel da Costa é um leitor português que acompanha nosso site. chamamento. E ele estava vendo o chamamento nosso sítio, na verdade, que é a marvel66.com. Obrigado, Luiz. Isso é uma porcaria. O Quarteto do Futuro, eu acompanhei eles mais nas histórias dos X-Men, né? Na época que eles interagiam com os Morlocks, que aquela Anna Lee, né? Ela queria adotar o Quarteto do Futuro, né? Então, não sei muito bem como eles começaram e nem como foi o título solo deles, né? Eu acho que a Edith Copledia falhou hoje, hein? Eu acho que tá pouca coisa deles também aqui. Então, deixa eu ajudar nosso amigo português que tá acompanhando o site da gente com um site que sempre é muito bom pra você ter umas referências sobre edições que foram lançadas aqui no Brasil, que é o guiadosquadrinhos.com. Você acessa esse site, muita gente disponibiliza lá suas coleções, então até ele disponibiliza assim quantas pessoas tem essa revista que estão registradas, que estão catalogadas, e dá pra com isso ter uma ideia de que mais ou menos edições teve com o Quarteto Futuro aqui no Brasil. Ele saiu na Heróis da TV, a segunda série que foi lançada pela Abril, do número 72 a 75, do número 83 a 84, 95, 96, em uma revista do X-Men, na número 15, em Super Aventuras Marvel, número 92, também saiu na Homem-Aranha, em algumas Super Aventuras Marvel, e uma revista lançada pela Rede Globo por um curto período de tempo, que a Globo teve os direitos de publicar o Quarteto Futuro aqui no Brasil. A revista chamava Marvel Force. Nossa. E, claro, recentemente teve uma edição especial, justamente para os jovens, chamada Geração Marvel, e que a revista foi publicada pelo menos até o número 10 ou algo assim. Infelizmente, ela acabou sendo cancelada. O próximo e-mail é do Gabriel Queiroz. Tô ouvindo o Inominata 66 e morrendo de rir, finalmente ouvindo a voz da galera 66. Gostei de vocês fazendo um comentário geral sobre os eventos. Gosto do trabalho de vocês há tempos e os leio faz tempo. Desde o começo, ainda me lembro procurando assuntos sobre a Marvel e aí encontrei vocês no blog. Ainda queria deixar o link de um site onde se pode encontrar todas as edições de todas as revistas, de todas as editoras. Vai estar disponibilizado no link do nosso nominar. Não gosto de ler scans, mas meu orçamento não dá pra todas as revistas. Então beleza, Gabriel, a gente acessou seu site aí, deu uma olhadinha. Na verdade, se trata de um fórum, né? De um grande fórum de discussão e que remete não só a revistas Marvel, como DC e comics em geral. E obrigado também por estar acompanhando e se divertindo com a gente aqui nesse nominado. Tem alguns e-mails mais antigos ou recentes, mas tirando dúvida ou comentando alguma coisa de histórias e tal, né? E esse tá repercutindo mesmo em nominado. Nata, né? Então fica até aquela dica aí pro pessoal que tá ouvindo, ouviu os anteriores, tá ouvindo esse agora, pra repercutir o programa em si mesmo, falar coisas que a gente errou, que a gente deve errar também algumas coisas aí, coisas que a gente deixou de falar. É isso mesmo, Ed. A gente tá pedindo pra vocês tornarem a sessão de e-mails do nosso Inominata ainda mais participativa. Ou elogiar a nossa voz também. Cami os admiradores de sua voz doce. O próximo e-mail é do Hubert. Salve, galera Marvel. Hubert é animado. Gostaria de uma ajuda de vocês. Sempre gostei muito do mundo Marvel e agora, depois de velho, gostaria de virar um colecionador. Como sou admirador do povo viking, escolhi o grande Thor. O Thor é asgardiano, ele não é viking. Ok. O que vocês me aconselham a fazer? Apenas entrar em bancas e sebos e comprar gibis? Aguardo orientações. Muito obrigada. Antes que eu receba um pedala Robinho, querida Cami, apesar do Thor ser asgardiano, é os vikings adoravam os deuses que a gente chama de asgardiano. Deuses nós. Então, antes do pedala, vamos corrigir, nós mesmos corrigir a Kami. Mas você pode dizer que Thor é viking? Só porque os vikings adoravam os asgardianos? Claro, né, Kami? Pelo amor de Deus, se ele é um admirador do povo viking, ele pode adorar o deus dos vikings, né? Os vikings? Meu Deus do céu. Algumas revistas que ele pode comprar, coisas assim fechadas que não vão atrapalhar ele pela cronologia. Ele pode comprar, tá em banca agora, esse Marvel especial, né? Uhum. Do Thor. Exatamente, muito bom. Ele é a parte da cronologia, assim, você pode ler fechado. E ele mostra um Thor mais bárbaro mesmo, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Quem conhece o Thor aí, ou pra quem não sabe, né? Ele começou tendo a identidade mortal do Donald Blake, né? Que até recentemente ele passou a ter, né? De novo. Inicialmente o Odin fez isso pro filho ganhar um humildade, né? O Donald Blake, ele tem limitações físicas, né? Ele é um house, né? Ele anda de bengala, né, e tal. Então ele tem essa limitação física pra ensinar o Thor, né? E nessa história aí que tá nas bancas agora, mostra por que o Thor foi merecedor desse tratamento pelo Odin, né? É, eu vou dar algumas sugestões também. Saiu há um tempo atrás, num formato não muito bom, chamado Pocket, as histórias dos Thor jovem. Então eram reunidos em um único volume, histórias que saíram numa minissérie americana. As aventuras deles enquanto jovens, sempre meio que atrapalhadas pelo meio-irmão dele, o Loki. E já que eu tô falando de Loki, também tem um encadernado com desenhos excelentes do Isaac Ribic, que foi lançado, chamado Loki, que mostra justamente como seria se o vilão Loki tivesse assumido o trono de Asgard ao invés de seu irmão. Com certeza aquele avião tinha caído. Que avião? Tá falando do Loki aí, meu? Piada sobre Lost aqui. Eu nunca tinha lido Thor na minha vida, uhum. E comecei a ler Thor nessa nova fase. Então, Bert, minha dica é pra começar pela Novos Vingadores 53, que é onde começa a nova fase do Thor, que eu, que não lia nada, comecei a ler aí, gostei muito, e todo mundo gosta muito dessa nova fase. Escritor e desenhos muito bons. Os desenhos ótimos, fabulosos, do Olivier Coipier, e o do tão criticado roteirista, né, Straczynski. E com o tempo, à medida que você for se ingressando nessa história, se familiarizando com o personagem da Marvel em si, que é um pouco diferente do deus nórdico, você pode voltar atrás de algumas edições mais antigas e até mesmo daqueles maiores clássicos do Thor, desenhado pelo Walter Simonson. E aí você vai poder começar a conhecer mais do passado dele, de toda a mitologia Marvel do personagem, né? Eu gostaria de ler mais um e-mail de um leitor ou de alguém que esbarrou sem querer no nosso site e acabou confundindo ele com a Marvel original mais uma vez. Olá, meu nome é Pulaninha de Tal e gostaria de pedir por gentileza e, se possível, para receber brindes, revistas e catálogos de seus produtos Marvel para conhecê-los melhor. Também participar de promoções e sorteios. E aí ela deu todas as informações da família dela, quantos filhos ela tinha, casado, quem era primo, quem era parente, telefone de casa, telefone do trabalho, endereço postal, tudo. Cara, leitora, eu queria avisar mais uma vez que a gente não tem nada a ver com a Marvel oficial. Pelo menos não ainda. E a gente, tanto quanto você, tá completamente interessado em receber brindes, revistas e catálogos da Marvel também. Se você, cara leitora, souber como fazer isso, nos avise também. Mas deixa eu só falar um negócio sério sobre esse e-mail aqui, uhum. Que a nossa leitora, é uma parada séria aqui. A nossa leitora, ela mandou o nome dela, informações sobre a família, inclusive idades de familiares, e mandou o endereço dela completo. E o telefone. Eu fiquei assustado também. Não, essa dica vale pra todo mundo. E não se exponham tanto na internet. É verdade. Eu fiquei altamente preocupado. Orkut, Facebook, essas outras sites de relacionamento. São bons, são divertidos, fazem novos amigos, mas é bom sempre ficar de olho aberto. Hein? Seria bom falar um pouco do Facebook. E essa semana me deu uma surpreendida. Deu, é? É, deu, né? Aí eu entro no Facebook e descubro que tem 90 membros no nosso grupo da Marvel 66, que foi criado pelo Jefferson. O único problema é que, dentro desses 90 membros, a única discussão que tem é entre a Cami e o próprio Jefferson. Então lá, Facebook, Twitter, comunidade do Orkut, comentários pelo site. A gente quer receber cada vez mais mensagem de vocês. Nosso e-mail é o marvel66@gmail.com. A gente tá aqui pronto para atender suas dúvidas, ler suas sugestões, tornar esse Nominata 66 em cada vez melhor. Acho que a gente já pode dar início à invasão verde que veio do espaço. A grande discussão desse Nominata. Ou não. É de... Ou não. Ai, ai. Bom, já que a gente tá falando de invasores verdes nesse programa, a gente não pode começar só com o Skrulls, não. Antes disso, a gente teve uma invasão de um certo Golias Esmeralda, já bem conhecido da Casa das Ideias. Chama-se o Hulk contra o Mundo. Go, Web, go! Então, pra começar a falar sobre ele, na verdade, eu teria que voltar de novo àquela minissérie dos Illuminati, naquela edição especial da Guerra Civil. Pra quem não tá lembrado, a gente comentou sobre ela no segundo Inominata. Por aí que aconteceu a melhor coisa pro Verdão. Não tô falando de ter mandado ele pro espaço. Na verdade, é que a partir disso aí, a gente teve o Greg Pak, autor das histórias do Hulk, na primeira maxi-série dele, depois de muito tempo, passando no limbo, que foi o Planeta Hulk. Mas pra falar sobre isso, acho que melhor que eu seria o João, que praticamente resumiu todo o Planeta Hulk no site. Nossa, tem coisa pra caramba pra falar. Em primeiro lugar, só reforçando o que o Coveiro falou, depois de mais um problema causado pelo Hulk, na verdade, de novo, sem ser culpa dele, foi exposto de novo a uma radiação gama poderosíssima e ficou incontrolável. Destruiu parte de Las Vegas, e mesmo sendo sem intenção do Hulk, fez com que os Illuminati se reunissem e, pela primeira vez, aparentemente, discordassem de alguma decisão importante, né? Não, foi maioria, mas acabou sendo decidido por isolar o Hulk do planeta. Mandar ele para um planeta supostamente calmo, tranquilo, sem nenhum ser racional além dele mesmo. E fizeram isso contra a vontade dele. Enganaram ele com uma espécie de missão no espaço, usaram inclusive um MVA do Nick Fury para fazer isso, que acabou fazendo com que ele ficasse preso dentro da nave que foi enviada para o planeta. Só que, antes de chegar nesse planeta, ele acabou sendo sugado por uma espécie de um redemoinho no espaço, uma coisa meio estranha, que acabou fazendo com que ele caísse num planeta muito agressivo e que estava coberto de diversas raças que estavam longe de serem racionais, como previu Tony Stark. Né? Claro que ele caiu no planeta errado, o nome desse planeta é Sakaar. Imediatamente, o que aconteceu com ele foi que ele acabou capturado por alguns serizinhos vermelhos, que aparentemente eram a raça dominante no planeta, e foi transformado em um gladiador. Pela fragilidade dele ao chegar naquele planeta, né? Ele ficou exausto por causa da viagem, por causa da queda, ele acabou vulnerável ao uso do que eles chamavam de disco de obediência, né? Fez com que o Hulk ficasse preso por um tempo, sujeito a esse disco de obediência, e foi transformado em um gladiador. E foi nessa, ficando cada vez mais furioso e pensando só na vingança que ele levaria aos Illuminati, que ele foi conhecendo, primeiro se tornou famoso pela sua violência, né? Aquele tamanho, se tornar gladiador, não tinha como não fazer sucesso. Em segundo lugar, ele aos poucos foi se reunindo com outros seres, ele sem muito interesse nesses seres, né? Acabou reunindo um grupo que mais tarde foi importantíssimo para toda a saga do Planeta Hulk. Pacto de Guerra. Pacto de Guerra, exatamente. Que é formado por uma nativa, né, dessa raça dominante renegada, né, a Eloy. O Hiroin, que é também um renegado de uma raça que é uma mistura de guerreiro com sacerdote. O Korg, que é um ser todo de pedra. Ele é um dos seres de pedra que invade a Terra e o Thor impede a invasão. Isso, foi? Eu não sei certo se tá na primeira história do Thor. Não foi na primeira, foi uma das primeiras. Além disso, um daqueles seres da ninhada, que não tem nome, e também um ser parecido com um inseto chamado Nick, que só queria vingança com relação ao assassinato de boa parte da sua família. Aos poucos, o Hulk vai se tornando cada vez mais popular e, obviamente, por ele não estar nem aí para a autoridade do planeta, que estava nas mãos do ser chamado Rei Vermelho, poderosíssimo, né, dessa raça dominante, o grupo do Hulk acaba se tornando muito popular nas arenas de gladiadores, até que ele finalmente é escalado para enfrentar ninguém menos do que o Surfista Prateado, que também tinha sido capturado e transformado em um gladiador. Eu particularmente, eu acho essa uma das partes mais tosquinhas assim da história. A captura do Surfista Prateado é um pouco inverídica, na minha opinião, assim, meio... Pois é. Ele tava em baixa, né? Podia estar doente, né? Porque tomou a chave de braço do Pantera e foi capturado. Deve ser depois, né? Não, isso foi antes. Foi exatamente isso que eu pensei. O braço ficou doendo, aí ele foi capturado. Eu acho que ele ficou deprimido. É, inclusive, depois eles arrumaram uma desculpa pra colocar, pra dizer onde é que isso se enquadrava em Aniquilação, na primeira Aniquilação, quando a gente tem a minissérie, a participação do Surfista Prateado, né? Eu agora não me lembrando de cabeça, mas existe um malabarismo editorial que foi feito depois. Enfim, isso não importa tanto. Go Web, go! O Hulk consegue derrotar o Surfista Prateado, que se liberta, e ele tem a popularidade dele tão crescente, a popularidade dele cresce tanto, que ele acaba se tornando um rival do Rei Vermelho, porque ele não tá nem aí pras ordens do Rei Vermelho, e o grupo dele, que era um grupo de gladiadores, acaba se tornando um grupo renegado, quer dizer, um grupo marginal no planeta, que na verdade só queria viver em paz, o que acabou inspirando muita gente, principalmente porque em algumas arenas em que o Hulk sangrou, e ele, por ter sido machucado várias vezes, acabou sendo conhecido como Cicatriz Verde. Aliás, a maioria dos Hulk maníacos ou do pessoal que gosta de classificar as versões do Hulk, classifica essa versão do Hulk como o Cicatriz Verde. Nos lugares em que ele sangrou, começou a nascer, por causa do poder do sangue do Hulk, vegetação. E ele foi cada vez mais aproximado pela população do planeta, com uma profecia que dizia que o Messias, que em algum momento chegaria naquele planeta, poderia ser ao mesmo tempo o destruidor do mundo e o salvador do mundo. A profecia sempre foi muito tênue, assim, com relação a isso. Go Web, go! o Pacto de Guerra, que está cada vez maior, cada vez mais popular, e o núcleo central do Pacto de Guerra é cada vez mais unido e amigo, né? Talvez o mais agressivo dele seja o Mick, né? Muito violento. E existe um determinado momento em que a guarda-costas, o principal soldado do Lei Vermelho, que é a Caeira, que é da mesma raça do Heroin, ela acaba percebendo a tirania do Rei Vermelho e acaba se bandeando pro lado do Pacto de Guerra quando uma cidade inteira é destruída na tentativa de apenas destruir o Pacto de Guerra. Morrem inocentes, morrem civis, morrem crianças, morre uma criança nos braços dela que se desintegra. A Caeira é poderosíssima e desde o início dá pra gente perceber que existe uma certa tensão sexual entre ela e o Hulk. Go, Web, go! Uma observação importante de fazer, que eu tô lembrando aqui meio de cabeça, é o seguinte: existe um especial, se não me engano, é um Hulk anual, em que mostra uma espécie de diálogo interno do Hulk, que é uma coisa bem comum na história do personagem, em que o Banner tenta voltar, o Bruce Banner tenta voltar, e essa versão do Hulk, ela é completamente reativa e rejeita completamente a possibilidade de dar espaço pro Banner em qualquer momento. Quer dizer, o Hulk fica por muito tempo, sem voltar à sua forma humana, que só vai aumentando cada vez mais a sua raiva. Mais tarde se coloca que o Banner, na verdade, estaria de acordo com o próprio Hulk. Eu não sei se isso ele mudou com o tempo ou não. Por isso que eu fiquei meio perdido nesse anual que você falou. É, na verdade, isso é um pouco ambíguo, né? Algumas pessoas que são mais especialistas no Hulk, apesar de eu gostar bastante dele, podem até discordar disso, mas em alguns momentos a impressão que dá é essa. Mas depois eu acho que quando o Hulk vai se tornando uma figura popular dentro do planeta, o Banner acaba não aceitando de uma maneira passiva, mas de certa forma gostando. O que eu entendi dessa história é que o Banner, ele estava em acordo. O que eu entendi é que o planeta era tão agressivo que o Hulk lutava pro Banner não voltar porque o Banner não sobreviveria muito tempo naquele planeta lá, né? É uma possibilidade. Pelo menos foi o que eu entendi nessa história aí, desse especial aí. Que ele chega uma espécie de what if, né? Dele bem velho, né? Seria uma espécie de autoproteção inconsciente, na verdade. Porque ele chega até a voltar a ser Banner por uma fração de segundos, assim. Mas exatamente. Que o Mick acha até que tá sonhando que ele vê. É verdade. Go, Web, go! O Pacto de Guerra se torna cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte, cada vez mais influente, ainda mais com a Caeira do lado do Hulk, né? Porque ela é poderosíssima também e ela tem uma representatividade muito forte. Dentre um dos recursos do Rei Vermelho, ocorreu a liberação do que eles chamam de espinhos, né? Os Spikes, em inglês, que é uma raça alienígena também, que consome tudo que passa à sua frente, é uma espécie de ser simbiótico, muito agressivo. O Hulk se submete a eles e sobrevive a eles, né? É uma cena até um pouco grotesca que acontece na minissérie, até que finalmente eles conseguem derrotar o Rei Vermelho e, por uma ironia do destino, apesar dele nunca querer isso, o Hulk acaba se tornando o rei do planeta. E aí, não tão surpreendentemente, a Caeira se torna sua rainha, quer dizer, ele acaba se envolvendo amorosamente com a Caeira, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Se não me engano, quando eles terminam de derrotar o Rei Vermelho, eles já estão próximos um do outro, né? Que é um amor violento, literalmente, né? Porque os dois são muito fortes e tudo mais. Existe uma aproximação do Hulk, da raça mística do planeta, na qual o Heroin faz parte, a Caeira também, apesar de haver uma divergência muito grande para ver se ele é o salvador ou o destruidor dos mundos, mas não tem muito tempo para que ele curta esse reinado dele. Interessante que ele resolve inclusive o problema dos espinhos que são retornados para o universo, onde eles consomem energia de estrelas que morrendo ou de coisas assim incomensuráveis para um ser humano, por exemplo. Só que quando ele já está lá vivendo, ele inclusive se revela a verdadeira forma dele para a Caeira, ela revela que está grávida dele. Só que tem um detalhe, né? As tropas do Rei Vermelho, antes da derrota dele, elas tinham encontrado a nave do Hulk e a própria gravação dos Illuminati condenando o Hulk ao exílio. Guardam a nave pra usar contra ele de alguma maneira e tudo mais. Só que essa nave, que acaba sendo exposta ao público, ela explode. Ela explode não por causa de uma preparação dos Illuminati, aparentemente, pelo menos eu nunca acreditei nisso, eu não sei se alguém já acreditou nisso, mas pra mim sempre ficou muito claro de que a explosão não foi preparada por eles. Só que não importa, a nave explode, mata boa parte da população do planeta, inicia um processo de destruição do planeta, de erupção vulcânica, de problemas nas placas tectônicas do planeta, mata a Caeira e, consequentemente, o filho dos dois, fazendo com que o Hulk, que tinha finalmente encontrado paz, ele fique enfurecido e, usando os últimos recursos que existem no planeta, reúne quem sobrou e vai em direção à Terra, né, se vingar daqueles que tinham exilado ele, quer dizer, porque para ele, eles não tinham não somente exilado o Hulk do planeta Terra, mas tinham feito com que ele não pudesse ser feliz mesmo longe da Terra. Ao mesmo tempo que é um Hulk muito racional, no sentido de pensar, de saber o que está fazendo e tudo mais, ele ainda é muito passional. É assim o gancho para que se inicie o Hulk contra o mundo. O retorno do Hulk enfurecido, poderosíssimo, talvez uma das versões mais fortes do Hulk, querendo vingança. Com um exército alienígena do seu lado, o que é muito importante. Go Web, go! Dá um pouco de mitologia que foi perdida ao longo do tempo no Hulk. Teve, na verdade, personagens que podiam ser usados e bem usados. Acho que desde a Niada, que nem tinha nome, acho que tinha uma personagem tão perfeita quanto o próprio Mickey, contra a Caieira e os outros demais. Então, assim, além do Hulk, o que Greg Pak fez foi construir, na verdade, uma gama de novos personagens que seriam muito úteis. Um outro universo, né? Eu concordo plenamente. O que eu acho interessante é justamente isso. Quer dizer, os personagens são muito bem construídos. Quer dizer, a gente aos poucos sabia qual era a personalidade de cada um e qual era o papel de cada um ali dentro. Mesmo a Ninhada, como você falou, que é um personagem normalmente muito robotizado, né? Aqueles zangões da Ninhada e tudo mais. Pelo contrário, já assim, o nome da Ninhada tinha personalidade, né? E é irônico que ela se aproxima, né? Ela e o Mickey ficam flertando um com o outro, que é uma coisa meio bizarra. Apesar de ser uma coisa mais instintiva, ela mantém aquela característica de coletivo. Ela é que se preocupa com a nova geração. Quando o mundo começa a se acabar, ela vai querer salvar as crianças, os rosinhos que ela chamava. É, né? É, exatamente. Ela salvou todas as crianças que ela vê na frente dela. Ela salvava. Vou salvar a próxima geração que pode manter a geração de rosinhas do futuro. É uma coisa meio animalesca mesmo, de autopreservação, né? Animal mesmo isso, né? Aquela coisa meio instintiva, como você falou. Ela só mantém esse comportamento, de certa forma, maternal. Por causa da distância pra outra rainha, né? Pra uma rainha, ela não tem esse comportamento, assim, de incubar os outros. Você vê que ela não tenta fazer isso em momento nenhum, em nenhuma situação. Go Web, go! Eu vou ser polêmico logo de cara. Na minha opinião, os Illuminati fizeram certo em despachar o Hulk pro espaço. Por que eu digo isso? O Hulk, antes de qualquer coisa, ele é um cara maluco. Ele é um cara que tem uma personalidade mega estável. Ele já tá muito azarado. Prova, não, mas assim, antes de tudo, ele é um cara estável, né? Ele já foi de capanga de criminosos a herói altruísta, a fera selvagem, uma mente muito frágil, né? E talvez por essa mente frágil dele, ele é também um cara suscetível ao controle. A outra vez que ele foi exilado na encruzilhada, ele foi por causa do pesadelo, né? Exatamente, ele foi controlado pelo pesadelo. Lembrando que, na verdade, foi o Doutor Estranho que exilou ele dessa vez. O que se faz na vida real quando um cara ele se torna irrecuperável mentalmente? Se manda o cara pra uma casa de repouso, com aquela graminha, o lugar e paz. E se o cara tiver dinheiro, se o cara for pobre, o cara é preso. É, mas como o... Exato, mas como quem exilou ele foi o Tony Stark, então ele tava bem. Aí o que os Illuminati fizeram? A mesma coisa, só que em escala planetária, né? Eles mandaram o cara pra um planeta paraíso lá, onde ele ia ficar em paz e tal. O erro dos Illuminati foi ter deixado aquela gravaçãozinha Fordhamis falando, me desculpa aí e tal. É, não devia ter deixado. Foi mal. Porque ele não ia saber. Podia ter deixado o Nick Fury, né? Se que ele voltasse, ele queria a cabeça dele. Não, né? Mas é que tá. O Hulk não teria se irritado, não teria dado porrada na nave, não teria caído no planeta errado. Imagina a nave lá programadinha pra chegar no lugar e um gigante enchendo de porrada lá. Não há sistema de navegação que aguente. Eles se entregaram ali. Eles praticamente quiseram fazer um ha-ha e acabaram se ferrando no final, né? Ah, eles não quiseram sacanear. Eles quiseram eles estavam se sentindo culpados, né? Eles quiseram fazer um meia-culpa assim e realmente deram bandeira. É, eu falei brincando, mas na verdade é até bom a gente salientar isso aqui, que a gente deixou de chamar atenção pra um fato. Dos 6 iluminados que existem, 4 foram responsáveis pelo exílio do Hulk, né? O professor Xavier estava fora nesse momento e, na verdade, o Namor, ele foi contra. Ele é contra, exatamente. E até eu brinco, na verdade, que o Namor foi contra porque ele pensou, pô, vocês estão fazendo isso que eu, de vez em quando o Hulk se revolta, aí deve ter pensado, e eu? Que ele já foi várias vezes considerado vilão. E se por exatamente, é. É justamente no ponto que o Ed só ressaltou, né? Essa questão da instabilidade também é uma característica do Namor. Uhum. Exatamente. E ele se colocou no lugar do Hulk. E ele não tem a desculpa, na verdade, de ser de vez em quando um Hulk mentalmente debilitado. É, a questão dele é personalidade mesmo. Mas aí resta os outros 4, né? Que é, mais uma vez, o Tony Stark tava mais ou menos naquela época que ele tava decidindo começar a ser o líder dos heróis, né? Já tava paralelamente pensando na lei de registro. E acho que seria uma boa oportunidade de ter um grande antagonista das suas ideias ali. Então acho que foi bem conveniente ele mandar o Hulk pro espaço. O próprio Stephen Strange, né? Já exilou ele uma vez. O que é estranho é que ele provavelmente parece ter se arrependido. Ele já devia ter aprendido a lição. O Reed Richards, nesse caso, ele não... Acho que não opinou bastante. tenho Zacatu a ideia do Tony. E o Ryan Negri decidiu ficar calado. Não, ele fez aquela, não foi aí que ele fez aquela palhaçadinha? Não, aquela foi do antirregistro. Na verdade, o Ryan Negri concordou com o Tony Stark, né, cara? É, ele não falou nada, né? Quem cala consente, cara. É, quem cala consente. Você tá ferrado, né? Ele vai ter que acalar sempre, vai ter que consentir sempre, né? Pois é. Go, Web, go! Então tá, acho que a chave aí, a gente, o João explicou bastante como é que ocorreu a evolução do Hulk, que até alguns chamam de Hulk Grave Age, né, já que estavam citando uma... O quê? Grave Age, é assim que os fãs do Hulk chamam ele, Grave Age ou Gravage, eu não sei como é que seria. É. Cicatriz verde é mais maneiro. É, mas é. Os especialistas em Hulk chamam ele de Hulk Gravage, que seria um Hulk meio bárbaro, vai, meio Conan. Ele não seria um completo débil mental, mas não seria o Hulk professor, que é como chama aquela versão do Hulk mesclado, cinza, verde e o Banner, né? É, não, foi aquilo que eu falei, ele é bem inteligente, o problema é que ele não se furta de receber a raiva. Exatamente. E aí tem toda essa evoluçãozinha que leva a o Hulk contra o mundo assim que ele percebe que o planeta dele foi destruído. E aí, a gente pode resumir um pouco do que aconteceu, João? Muito ruim, já tá bom. É, eu tô aqui sozinho porque eu sou um dos poucos defensores de Hulk contra o mundo, não que eu ache a oitava maravilha do mundo. A história que eu acho que se alongou muito, ela se resume ao quê? Se resume à vingança do Hulk, né? No início a gente não sabe direito o que ele vai fazer. Ele começa de cara pelo raio negro, ele vai até a lua, né? Até a cidade dos inumanos, proximidade da cidade, ele não chega na cidade, ele é interpelado pelo Raio Negro e pela Medusa e sim, miúdos ele baixa porrada no Raio Negro, né, e aí ele vai descer em plena Nova York, ameaçando a cidade, o mundo inteiro, dizendo que a cidade deveria ser, não dizendo que deveria ser evacuada, mas deixando a entender que a cidade deveria ser evacuada e que ele queria os Illuminati pra se vingar, e pra provar que ele tava falando sério, ele tira de dentro da nave o Raio Negro todo arrebentado, o que é bem surpreendente, porque o Raio Negro talvez seja um dos Illuminati mais poderosos, nos heróis mais poderosos da Marvel, que mais tarde a gente sabe, de quando a gente fala de invasão secreta, a gente vai descobrir que não era o Raio Negro de verdade, era um Skrull. Quem é o Raio Negro, né? É, isso fica pra depois. E aí começa uma tentativa de tentar impedir o Hulk, fica muito difícil a gente entender qual é o plano dele. Tem um menino aqui na Terra, que é o Amadeus Cho, que é um menino super inteligente, que é fã pra caramba do Hulk, que é recentemente ele ficou órfão e tudo mais, e ele usando a inteligência dele, é um dos homens, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ele reúne um grupo de renegados que, diferente da grande maioria dos heróis, apoiava as ações do Hulk, né? Dentre eles o Hércules, o Anjo, a Namora e alguns outros. Detalhe, o Anjo, ele não era muito a favor, não. Ele praticamente foi enganado a todo momento pelo Amadeus Cho pra ser o financiador involuntário dos renegados. Ele foi enganado com relação ao financiamento, mas com relação a apoiar o Hulk, não. Go, Web, go! Tem um grupo aqui que é completamente marginal e o próprio Hulk não tá nem aí pra esse grupo, que tenta ajudá-lo. A maioria dos heróis é contra, a maioria dos heróis apanha pra cacete, não adianta. Até porque o pacto de guerra também é muito poderoso e dá um cacete nos heróis junto com o Hulk. E aos poucos ele vai caçando justamente os Illuminati, né? Baixa a porrada no Homem de Ferro, de cara, porque é quem assume a responsabilidade, né? Depois o Reed Richards. E também pega o Doutor Estranho, que cede à tentação, né, mística de usar os poderes do Zon, que é uma entidade mística maléfica, que ele já tinha combatido antes e que ele acaba tentando controlar pra enfrentar o Hulk, consegue pegar o Hulk, mesmo assim acaba derrotado. É, ele tenta apelar pro lado humano do Hulk, tenta apelar pro Bruce Banner, e aí acho que entra aquela discussão que a gente teve, aí a gente percebe que a vingança não é só do Hulk, o Banner também tá puto da vida, porque o Banner usa, né, a sensação de segurança quando ele teoricamente assumiria o controle pra enganar o Doutor Estranho. A toda a cena do Doutor Estranho foi uma das mais polêmicas, inclusive porque ele deveria ter uma certa moral a zelar com o Mago Supremo. Exatamente. É o que eu ia dizer. O Bendis, na verdade, aproveita um pouco disso com outras coisas que aconteceram na própria Guerra Civil, que ele começou a se meter demais e que não seria uma coisa que ele deveria se meter tanto. Não, o Doutor Estranho na Guerra Civil não se mete. Exatamente, né? Mas no começo ele até que ele tá lá como Illuminati e mexendo, opinando, sim, alguma coisa. Depois é que ele prefere, quando tá o conflito em si, ele sai da jogada. E aí talvez toda a repercussão da história dele como Illuminati caia, se junta e cai agora, né? Exatamente, né? E o grande problema é ele, como sacerdote, né? Como mago supremo, fazer esse tipo de coisa, né? Apelar pra esse tipo de poder, assim, foi muito ruim pra ele e acabou derrotado, né? Foi o que gerou aquele comentário. Parece que o Greg Pak, na verdade, sofreu uma grande pressão editorial pra agir dessa maneira. Mas a gente discute isso depois. Go, Web, go! É, quer dizer, é o grande problema da série, quer dizer, eu acho que pra mim o maior problema da série é a duração, é a gente questionar um pouco também quais são as motivações do Hulk. Parece um Hulk muito agressivo, muito cruel em alguns momentos, né, ele coloca os caras com discos de obediência, né, que ele traz do planeta de sacar pra botar o Homem de Ferro, o Reed Richards pra lutar, e o Doutor Estranho e todo mundo. Eles acabam derrotando ele, inclusive com a ajuda de quem seria aliado, quer dizer, de certa forma o Hércules, o Amadeus Cho, tentando ajudar o Hulk, acabam percebendo que o Hulk tá passando dos limites e tudo mais, e ele acaba derrotado e revertendo a forma de Bruce Banner, né? Só que nesse meio tempo aparece o Rick Jones é machucado no meio do caminho, o General Ross tenta atacar o Hulk com armas normais, o que é beira o ridículo. Go Web, go! Uma última história, é por isso que eu falo de pressão editorial e de fãs, na verdade, que a última história é aquele negócio: se o Sentinela veio pra ser o grande herói, o último confronto tem que ser entre o Sentinela e ele, e foi isso basicamente a sexta edição e a edição final. Eu ia chegar nesse ponto, quer dizer, eles acabam usando o Sentinela, né, questionando se ele é um herói ou não, tentam usar uma relação, né, que é retcon, a gente já tinha falado sobre retcons, né, ele é amigo do Hulk, o Hulk teoricamente ficaria manso perto do Sentinela, Deus sabe lá por quê. Isso, foi na segunda minissérie do Sentinela que foi o John Romita Jr. que desenhou. Paul Jacobs que escreveu. Aí aparece o Sentinela, só que de repente quando percebem, tá o Sentinela e o Hulk fazendo as mesmas merdas, destruindo tudo em volta, acabando com Manhattan, que é o principal local da cidade, quer dizer. E aí no fim, o Banner acaba retornado, né, à sua forma humana, preso e tudo mais, e acaba a guerra. Ficou um gosto ruim, porque, assim, parece como o Cover falou, aquela coisa de uma aceleração editorial, né, uma pressão editorial, parece que havia necessidade de pular diretamente de Planeta Hulk pra isso, sabe? Sei lá, parece que algumas coisas de Planeta Hulk se perderam, apesar do Pacto de Guerra ter ficado na Terra. Apesar de depois terem descoberto que a explosão foi responsabilidade principalmente do Mick, né? Que acaba preso também, porque o Mick queria aquela agressividade toda sendo colocada pra fora o tempo todo. Ele era, na verdade, talvez o único vilão da história, de fato, porque o Hulk não chega a ser um vilão nessa história, apesar dele ser, pelo menos, um anti-herói e tudo mais. Mas, quer dizer, eu acho que o grande problema da saga é se resumiu demais a pancadaria, né? Não que o Hulk, a história do Hulk não tenha a ver com isso, claro que tem. A grande maioria dos fãs do Hulk adoram a pancadaria e quando ela é bem feita eu também não tenho nada contra. Eu acho que a série se arrastou muito e mais importante do que isso, até pra dizer porque que eu gosto de certa forma do Hulk contra o mundo, talvez da premissa dele, mas eu acho que a execução deixou muito a desejar, né? Alguns detalhes, algumas coisas, mas a própria premissa pra mim não é uma coisa condenável, não. Eu gosto do Hulk contra o mundo nesse sentido, mas é aquela coisa que começou de um jeito, a primeira edição assim, caramba, cacete, vai ser legal pra caramba, e aí quando terminou ficou aquele gosto de, pô, fizeram um estudo pra isso, sabe? Ficou meio assim, com o Banner preso e tudo mais, e o Pacto de Guerra meio perdido, meio sem ação, né? E o mundo aparentemente voltando ao normal, quer dizer, meio estranho por causa disso. Go Web, go! O João tá dizendo que não defendeu a série, mas ele gosta em algum ponto. Praticamente vai ser a defesa ser João contra o resto da meia-meia. Então eu vou passar a palavra pro Ed falar aí e começar a guerrilha. Eu acho que foi muito ruim, tanto a minissérie quanto os tie-ins. E eu fico meio até frustrado porque... Nossa, nem se fala. Veio na esteira de Planeta Hulk e foi excelente. Tanto que eu comecei a comprar o Universo Marvel por causa do Planeta Hulk. A primeira edição de Universo Marvel que eu tenho é a número 24, que foi justamente a primeira edição do Planeta Hulk. Foi onde começou tudo lá. Então, quer dizer, eu gosto muito de Planeta Hulk. Idem. Que acho muito legal. Porrada de qualidade, como o João falou aí. Personagens bem desenvolvidos. Um grupo que tinha tudo pra dar errado, tão diferentes, mas que dá certo pra caramba. Todos muito bem desenvolvidos. Com muita porrada, que é o que muitos fãs querem. Muita porrada. E o que veio em seguida foi porrada sem sentido. Porque o primeiro grande problema que eu vejo é que é Hulk contra o mundo em Manhattan. Segundo, que é aquele negócio da lei de registro que é ignorado mais uma vez. Em terceiro, fica aquela questão da falta de repercussão. A gente tá vendo o Hulk mais poderoso do que nunca, que no pico da ira, no pico do poder, extremamente furioso contra aqueles que ele culpava pela tragédia lá que tinha acontecido com ele. Mas você sabe que aquilo ali não vai dar em nada. Então, quer dizer, não ia morrer ninguém, não ia ficar ninguém aleijado, não ia acontecer nada assim. Quer dizer, aí ficou enchendo linguiça com ele colocando o Homem de Ferro pra lutar com o Reed. Quer dizer, pra mim, isso foi encheção de linguiça. O Hulk nem fazia o que tinha que fazer, que a gente nem sabe o que ele queria fazer, afinal. Ficava colocando o pessoal pra brigar um com os outros, com torturinha. Nem ele sabia o que ele queria fazer. Então, quer dizer, se ele não sabe por que ele tá fazendo, por que eu vou ler aquilo? É aquela pergunta retórica de metalinguagem, né? Você abre a revistinha, olha pra câmera e assim, o que que eu tô lendo então? É, aí pra completar, a gente vê pra completar, a gente vê o Hulk chegando em Westchester falando pro professor Xavier, cara, você não tava lá, mas e se você tivesse, hein? E nessa premissa tosca, ele dá porrada em todos os X-Men. É a melhor, eu ia comentar isso, é a melhor parte de todo esse tainho, é isso. É o mais ridículo, mas é o mais engraçado. Que a Emma para e fala, Xavier, eu te dou uma dica, a resposta é não. E eu pergunto se ele, o Xavier dissesse não, eu queria ver a cara de c*** que o Hulk ia ficar. Tá louco, mano, é muito ruim. Você votou, cara, foi ridículo. Cara, você votaria, tá louco, mano. Aí o Hulk vai lá, tá bom, obrigado pelo Xavier, tô indo, aquilo lá foi uma, desculpa pra ter uma série do X-Men, assim, né? Pô, como todos os times de X-Men, desde a Guerra Civil, eu acho que é uma baita extensão de linguiça. E pra completar, a pior coisa de todas é que graças a Hulk contra o Mundo, nós temos agora Amadeus Cho como um personagem fixo na Marvel, o que pra mim é uma tortura mensal. Não gosta dele, não? Eu gosto dele principalmente dele com Hércules. Isso, a parceria dele com a parceria dele com Hércules pra mim tem sido mais agradável. Eu acho que com o Hulk não daria certo. Com o Hércules bateu muito bem. O que eu acho impressionante, tanto aqui quanto lá fora, mas obviamente lá fora, o que sustenta lá fora, é ter uma série do Hércules. Se você, sei lá, há uns 3 anos atrás, perguntasse, olha, a Marvel tá pensando em voltar uma série regular do Hércules junto com um menino gênio e tá achando que vai fazer sucesso, eu falaria, eles estão malucos. Isso não vai durar seis meses. Isso não vai durar um ano, velho. Vai fechar em um ano, no máximo, a revista. Cara, tá durando e muito lá fora. Estão gostando, o Hércules é um personagem muito carismático, cara. É muito engraçado isso. Eu acho muito engraçado. E por fim, temos a capa mais safada do ano, que é o Justiceiro e o Hulk na capa. E o Hulk não dá nem as caras na história. E ainda vemos o tosquíssimo traje Venom do Justiceiro. Queima essa porcaria, meu Deus. O Ed é aquele cara que vê a capa e fica puto quando a revista não tem exatamente a história da capa. Não, pelo menos o cara aparece na história, né? Go Web, go! Uma dúvida que eu sempre tive nessa história é quando o nome Illuminati tornou-se público. Porque todo mundo chama eles de Illuminati o tempo todo na história. Mas aí deve ter acontecido quando o Hulk colocou aquela gravação sobre Nova York, né? Sim, mas eles falam, nós somos os Illuminati, estamos te mandando pro planeta prisão. No... Olha, eu tenho uma sugestão, eu acho que quem abriu a boca foi o Raio Negro. Ah, é, né, foi. Gritou no ouvido aí do... Ele pode ter aberto a boca. Mas... Na verdade, a única coisa que eu gosto em todo Hulk contra o Mundo é uma historinha de 2 páginas chamada 10 motivos pra se odiar Sally Floyd, que eu rachei de rir. É muito engraçado. O resto é resto. Sacanagem. O Hulk contra o Mundo acabou minhas esperanças no Estranho Esmaga depois disso. Aquilo foi horrível, né? Aquilo ali realmente... Aquilo foi a fala mais polêmica dos últimos anos. Aquilo realmente desanimou, cara. Quando eu li Estranho Esmaga, eu falei, pensei, desisto. Você esmagou a revista, Ed? Não, porque eu paguei por ela. É, isso aí, rapaz. Tem que preservar o patrimônio. É. Go Web, go! Foi empolgante no começo, o prólogo me deixou meio a desejar. A primeira edição acho que até me animou bastante, que foi aquela confronto com o Homem de Ferro, que deu até aquela vibração no final do que ia acontecer. O próprio tie-in do Homem de Ferro foi muito bom. A gente falou mal dos tie-ins, mas o tie-in do Homem de Ferro é bom pra cacete. Pra mim, ficou devendo um, mas já tava já descontinuado, que foi a história interligada com os Heróis de Aluguel. Toda a história de Heróis de Aluguel antes de Hulk contra o Mundo foi horrível. É uma porcaria. Quando foi melhorar, a Panini não publica as melhores histórias de Heróis de Aluguel. Mas tudo bem, não tem repercussão grande nenhuma. Logo depois que acaba Hulk contra o Mundo, o pacto de guerra é praticamente descontinuado, então não importa saber muita coisa sobre a ninhada. Aliás, pra quem quer saber, o zumbido se torna um ser super poderoso por causa dos insetos da Terra e morre. Vira um insetão e morre. Que legal. Não, acredite, apesar de ser tosco descrevendo, a história é legal sim. Então, fora essas duas histórias, nada se salva, nada se tira de bom dessas revistas. Aquele, né? Gamma Corps é horrível. Cara, nossa. Gamma Corps eu gosto. Ah, pelo amor de Deus, aí. Ed. Não, pera, deixa eu explicar. Ed. A Tropa Gamma... Não, Ed, você não vai explicar, Ed. Não, você não vai explicar, Ed. Você... Porque a Tropa Gamma, a primeira edição, eu acho muito interessante, porque eles eram aquilo que a gente não vê em nenhuma história. Os heróis chegam, dão porrada, joga carro no outro, você não vê o que aconteceu com o dono do carro. carro. Você não viu o que aconteceu naquela parede que o herói atravessou, o que aconteceu com o dono daquele prédio? Ah, sim, é nesse sentido, é legal mesmo. Então, todos os membros daquela tropa gama eram pessoas que teriam sido afetadas indiretamente por lutas do Hulk. Então, teriam motivos pra odiar ele. Então, era o moleque lá cabeçudo que a mãe tava grávida dele e foram atingidos no fogo cruzado de uma luta. A outra que teria perdido a filha. Então, eu achei um grupo muito, muito legal na primeira edição. Na segunda, aí se tornou mais um grupo de um projeto secreto do governo. E aí que ficou ruim. Quer dizer, eu acho a primeira edição muito legal, mas eles esmerdalharam na segunda, né? Depois ficou ruim. Porra, realmente eles tiveram uma capacidade de merdalhar o negócio, porra, de uma pra outra, assim, né? Pra mim, não valeu nada daquilo. Eu li a primeira e segunda edição, graças a Deus não comprei nenhuma aqui no Brasil. Aquele cara verde de bigodinho era o fim da picada, cara. Porque eu acho assim, ó, que o Hulk, ele é um dos heróis Marvel que carece de bons vilões, né? E eu acho que aquele grupo teria potencial pra ser bons vilões do Hulk, e além disso, você olharia eles com outros olhos, já que, em tese, eles não seriam vilões, já que eles estariam, entre aspas, se vingando da pessoa responsável pela tragédia deles, né? Descobrem que o departamento que tinha criado eles é que era maligno, na verdade, eles se voltam contra os caras, e agora estão descansando confortavelmente no limbo editorial, que é o destino desses personagens aí. Eu acho engraçado os quadrinhos no geral, né? É tanto projeto secreto dentro de projeto secreto, que deve ser uma burocracia, né? Eu acho engraçado, deviam fazer uma história cômica sobre isso, isso é engraçado. Go Web Go! Teve aquela pós-guerra, foi praticamente um prólogo que envolveu um pouco o pacto de guerra. E por fim, originou o que a gente viu na Marvel Action, que foi o surgimento do Hulk Vermelho. E uma pontinha ainda solta, que aqui no Brasil ainda não apareceu. E a gente não tem ideia se a Panini vai querer investir nisso ou não. Scar. Tem que investir, não tem como. Não tem como, né, João? Mas o que importa a gente saber é o seguinte. Mesmo morrendo, no momento da morte da Kaeira, o filho que ela estava esperando do Hulk sobrevive. E se torna, Deus sabe como, um cara já crescido, poderosíssimo, né? Mais cara de Conan do que o Cicatriz Verde. Mas a gente vai deixar isso claro pro futuro, então vamos passar pro próximo bloco. Go Web Go! Então vamos dar início agora ao nosso segundo bloco desse Nominata e focar diretamente na invasão Skrull, esse evento de 8 meses que ocorreu em 2009. E para ele nós vamos convocar aqui 3 editores e 2 redatores do nosso site. A começar pelo Ed, a Kami, o outro editor sou eu, o Coveiro. E infelizmente o João não pode estar aqui nesse momento, a gente vai tentar no meio do programa em algum momento ligar para ele para ver se a gente acha o João e ver o que, é que ele achou dessa invasão. Por fim, nosso sempre presente, direto do campo de batalha, fala Fel. É, a invasão podia ter sido pior. Ei, cadê as bombas? Cadê o chiado de guerra aí? Pô, o Felga tá muito melhor que o meu. Felga melhorou, houve tempos de paz, a guerra Skrull finalmente acabou, ele saiu da linha de frente e já tá dentro da casa dele podendo falar do nosso Inominata. E a Kami foi pra guerra. E temos um estreante aqui, Jefferson Vasconcelos. Fala, galera. Go Web Go! Sem delongas agora, a gente vai falar um pouco realmente sobre esse evento, que a gente pode dizer que foi preparado já bem antes do que a gente imaginava. Se vocês olharem direitinho, o Brian Michael Bendis vem colocando pequenas pontas soltas desde que ele assumiu os Vingadores. E desencadeou em 2007, na verdade, nos Estados Unidos, que foi 2008 pra gente, o que a gente considera chamado A Infiltração, onde pela primeira vez apareceu os Skrulls numa edição de Novos Vingadores, num evento no Japão, onde estavam tentando resgatar a Ronin, na verdade a Echo, né? E ao matar a Elektra, descobriram que aquela não era bem quem imaginava. Eu olhei pra revista, olhei, pariu, como o Yu desenha mal. O cadáver decomposto parece um Skrull. E aí o João falou, Coveiro, é um Skrull. Aí eu fui vasculhar as revistas. Eu fui vasculhar as revistas americanas e aí eu vi o Greg Horn desenhando uma Electra putinha, né? Verdinha e tatinha. Ah, sim, isso parece um Skrull. Olha o jeito que começou esse livro. Apodreceu rápido. Exatamente, é isso, apodreceu rápido. Caraca. E aí, de repente, a gente foi vasculhar e soltou a bomba nos Estados Unidos, né? De repente, espalhou a informação de que a Marvel finalmente estava desencadeando aquela preparação que o Ben estava fazendo desde o começo. Finalmente, ia ser revelado que conspiração é aquela que estava infiltrada na SHIELD, na HYDRA. É um momento de êxtase que estava ocorrendo e que a gente estava se preparando. Poxa, agora a gente sabe que, na verdade, esses conspiradores, eles sequer são terrestres. testes, e eles, na verdade, podem se passar por qualquer pessoa. Então, criou um certo pânico também com os leitores, isso não só foi na Marvel. A cara de espanto que aqueles heróis fizeram contrastou com a cara de espanto que a gente tava fazendo aqui. Praticamente foi a mesma. A gente não tava com ideia nenhuma, não esperava de maneira nenhuma que fossem escrúzios envolvidos. Foi aí que a gente começou a ver, revisitar as revistas e ver que aquelas pontas soltas realmente podiam indicar alguma coisa. O que me vem na cabeça agora é justamente aquela em que a agente Daisy, né, que é a Tremor, tava lendo um livrinho sobre conspiração alienígena. E aí, se vocês olharem, voltou mais uma vez a pesquisar as revistas, eu comprei o Encadernado da Queda, tava lá um Skrull perdido no meio daquele arco, no meio de Kree. Esse Skrull não conta, né? É, mas tá lá. Mas não conta. Se vocês olharem, bom, Ed, tá lá. Se o próprio autor ignorou, cara... E aí, começou. Bom, voltando, o Ed vai estar de bom humor desse momento, mas se vocês voltarem às revistas, vocês vão ver que tem pequenas pontas soltas que foram deixadas realmente. Então foi aí que finalmente o Bendis quis mostrar tudo o que estava acontecendo. Então a gente pode considerar, mais uma vez, os Illuminati, os grandes responsáveis por essa saga, onde a minissérie principal deles, que agora é a minissérie de 5 partes, começa mostrando provavelmente onde tudo desencadeou, qual foi, de onde veio esse plano de vingança dos Skrulls para invadir a Terra. Go, Web, go! Os Illuminati vão até o mundo dos Skrulls, né? Pra dar uma prensa lá nos caras. E eles acabam sendo capturados. Como a gente já adiantou até no outro programa, né? A gente comentou que cada Illuminati, ele é um representante de uma variedade diferente de Terra. Então, isso forneceu aos Skrulls matéria-prima do que seria a invasão futuramente, né? Que ali estaria o que eles precisavam pra poder criar os Super Skrulls cosplayers que a gente viu depois. Ridículo aquilo. Go, Web, go! Eu não sei se a Veran, que ela é, ela é uma princesa exilada, o que era ela, mais ou menos? Não sei se é porque a saga foi tão ruim, porque eu também não tô lembrando quase nada da Veran. Então, a Veran, que eu me lembre, é uma sacerdotisa, e eu acho que ela só falou o que estava escrito já no livro, e quem profetizou ele foi aquele deus que o Hércules foi bater lá. Era mesmo filha do rei que estava lá, que era descrédito da religião. Tanto que os Skrulls, até pouco tempo, eles não tinham religião nenhuma, eles menosprezavam quem confiava na religião. Esse negócio de profecia do mundo Skrull que ia acabar e da aniquilação era meio uma lenda. Tanto que Veran foi exilada, né? Só quando o mundo imperial foi destruído por Galactus, a profecia dela foi levada em conta. Teve uma série de eventos relacionados a esses Skrulls, né? Que mal a gente imaginava que ia haver no futuro uma invasão secreta. Incluiu, inclusive, a destruição do planeta deles por Galactus. Teve aquela invasão misturada com a saga dos 12 nos X-Men. E por aí vai. E por longo tempo, os Skrulls praticamente foram esquecidos, deixados no limbo. Até que finalmente ocorreu essa primeira revelação da Electro Skrull. E que nos levou a imaginar quem mais seria infiltrados na Terra. Foi quando começou aquele drama, né? Oh, meu Deus, em quem confiar? Dentro dos Novos Vingadores já teve aquele problema, já que o Wolverine já não conseguia diferenciar que aquela era a verdadeira Electro ou não. Então, poderia acontecer o mesmo com qualquer um do time dele. A mesma coisa foi o Doutor Estranho. Ele usou uma ou duas técnicas de magia pra tentar identificar se havia realmente um infiltrado entre eles, né? E aí seguiu-se uma série de coisas parecidas, até que Jessica Drew, que até então a gente não sabia que era a Veran, decidiu roubar o corpo momentos depois de ter sido achado e levar isso pra Tony Stark. A gente não tinha até então a menor ideia de qual era a intenção dela naquele momento, mas aquilo ali só aumentou a neura, não só entre os Novos Vingadores, como também agora pro Tony Stark e pros Poderosos Vingadores. Aquela minissérie dos Illuminati ia voltar a tocar no tema Skrull. Foi quando ocorreu a segunda grande revelação de um infiltrado, que foi o Raio Negro. O Cover tá falando aí dessa fase aí da infiltração, é a única parte boa da invasão secreta, né? Porque aí sim tinha o clima de desconfiança, plot em quem você confia, que foi bem utilizado aí nos Novos Vingadores, né? Porque depois isso aí se perdeu. Go, Web, go! A revelação da Electro não foi tão impactante pra mim. Tony convoca os Illuminati, leva o cadáver da Electro Skrull. E aí eu tive a surpresa mesmo, que foi o Raio Negro se revelando como um Skrull e atacando os outros. E a gente percebe que esse Super Skrull, ele tinha o poder de todos os Illuminati, né? Acaba sendo derrotado lá por uma manobra do Tony Stark. Acaba com cada um dos Illuminati indo pra um canto, deixando o Tony Stark sozinho. Porque eles percebem que se o Raio Negro tava ali e era um Skrull, qualquer um deles ali ali talvez fosse, né? Sinalizando que os novos tempos seria cada um por si, né? O que infelizmente não aconteceu. Pois é, eu me lembro quando eu li a minissérie pela primeira vez, tomei aquele impacto, né? O Raio Negro falou: não, o Raio Negro é um Skrull. Assim como o Ed, eu não tinha a mínima ideia de que o Skrull seria o Raio Negro. Na verdade, nem apostava nele. Tinha uma chamadinha lá nos Estados Unidos de que provavelmente um deles seria um infiltrado. Tinha gente apostando no Xavier, porque ele andava muito suspeito naquela época. Reed Richards, já que tinha uma certa suspeita na época, muito estranha, de que o Reed Richards talvez fosse o cara que tivesse sido traidor na Guerra Civil, estava negociando com o Norman Osborn, mas acabou sendo desvirtuado para outro lado, nem seguir essa trama nem nada. Como o Ed também falou aí, eu vou ter que concordar. De fato, se a gente for colocar de maneira justa, todo momento da infiltração foi muito mais prazeroso de ler, muito mais bem trabalhado do que a invasão secreta em si. Talvez a gente viu com tanto esmero sendo feita aquela parte pré-invasão que pensou que ia ser uma grandiosidade todo o grande evento, o que não ocorreu de fato, mas por mim, no meu caso, eu não acho que foi tão ruim assim. Como é que vocês viram a invasão secreta antes dela ocorrer? A melhor foi essa parte dos Illuminati mesmo, até a revelação do Raio Negro como o Skrull infiltrado. Até aí você ficava meio bolado, né? Querendo saber o que ia acontecer no universo Marvel com tantas coisas que poderiam acontecer com os Skrulls, como estavam infiltrados na SHIELD, até mesmo entre os próprios Novos Vingadores, mas a gente não sabia. Então a expectativa para a saga era muito boa e poderia resolver várias coisas pendentes para trás, como a loucura da Feiticeira Escarlate, a própria Guerra Civil. Realmente, o Jefferson lembrou uma coisa. Havia uma neura muito grande na Guerra Civil, se por acaso ela foi orquestrada pelos Skrulls ou não. Aquela, acho que é Miriam Sharp, não é isso? A minha grande esperança é que a Miriam Sharp fosse uma Skrull, né? É, eu também na época pensei, né? Eu daria mais pontos positivos pra série. Se aquela mulher lá fosse uma Skrull, já era uma participação mais ativa na Guerra Civil. Dá a impressão que eles até queriam que fosse alguma coisa desse tipo, mas com medo de que os eventos se misturando fossem meio que quebrar um pouco o clima independente de cada arco, de cada grande série, eles no final preferiram não mexer tanto. Talvez fosse até a ideia do Bendis, vou ser sincero, usar talvez a Miriam Shaw, usar mais coisa da Dinastia M, por aí vai. Mas pra isolar um pouco, talvez até uma ordem de cima do Quesada, alguma coisa desse tipo, toca no assunto, mas não tão pesado. Foi o que eu achei. É, mas aí os Skrulls, eles viraram aquele cara da piada que o cara tá na enchente e pede pra Deus salvar ele, aí chega o barco, o helicóptero, ele não vai, e aí quando ele morre, ele fala, Deus me salvou, aí ele fala, mandei o barco e o helicóptero, você não quis ir. É a mesma coisa. Eles se tornaram oportunistas, né? Não, eles se tornaram os caras mais sortudos do universo, cara. É, isso que eu ia falar, que o Ed falou, porque primeiro os caras têm uma puta sorte da Guerra Civil, e depois da Dinastia M, meu, nasceu virado do cúmulo. Não, Dinastia M e depois Guerra Civil, né? É, eles eliminam todos os mutantes, depois criam a Guerra Civil, nossa senhora, né? Isso que é sorte. Não, sim, exatamente isso daí que a Cami falou. O cara chega assim, tem muito mutante nesse mundo. Se a nossa armada chegar aqui, o cara não precisa nem ser herói pra enfrentar a gente. Mutante pra tudo quanto é lado. Aí tem a Dinastia M. Pô, mó sorte isso aí, nos demos bem. Mas os heróis estão muito unidos ainda. Guerra Civil. A tecnologia do Stark é um obstáculo muito grande. O Tron. Caraca, mano. Ele ama realmente todo mundo, cara. Só foi baseado em sorte essa invasão. Ou então, em crença, né? Como falou o Ed aí, bastava rezar. Aí você acaba com todas as outras sagas. Porque aí, Dinastia M, a Guerra Civil e mesmo a porcaria do Tron virou Deus Skrull, né? Pelo amor. Fica dúbio. Pros Skrulls, vai dizer que foi o Deus dele. Pra gente, humano, não. Teve nada a ver. Pra gente, é só muito mal escrito. Exato. A invasão só começou a dar pra trás também depois que o Hércules matou o Cleaver, né? Olha aí a explicação. Deu tudo errado porque o Hércules matou o carinha lá. Ah, sim. Por sinal da invasão sagrada, justamente isso. Parece que tava tudo se caminhando pra dar certo. E como vocês estão dizendo aí, a sorte deles, ou a intervenção divina, começou a reverter pro outro lado quando não tem mais Deus pra ser adorado. É, faz sentido. Não. Ou não. Bom, essa parte da infiltração acho que foi o melhor momento da coisa, né? Acho que nem tanto pelo Electra aparecendo como um Skrull, mas pelo jogo que a Verank, né? Que no caso era a Mulher-Aranha, tava fazendo, né? Então, ora ela parecia que tava do lado dos poderosos, ora ela parecia que tava do lado dos novos. Esse ping-pong que ela fez foi interessante, né? Esse jogo duplo foi a melhor coisa da infiltração. Realmente prestou na invasão. Pra mim foi o que ela vai gerar, depois a gente vai falar, e foi essa parte que foi genial pra mim. Depois pode ter virado uma merda, mas essa parte de desconfiar de quem era, de dar umas dicas aqui e outras ali, de o Jarvis e tal, pessoas que você nem imaginava. Go Web Go! comentei com o Coveiro e com a Cami mesmo uma vez, lá no Starbucks, né? Que eu não tinha a menor ideia como seria a invasão secreta quando ela começasse. Eu via, e acho por isso que a minha expectativa ficou alta, a Guerra Civil, ela tinha lados definidos, né? Pró-registro, anti-registro, pronto e acabou. É, na invasão, eu tava vendo o quadro que foi desenhado no pré-invasão, é que você não sabia quem era o inimigo. O inimigo tava do seu lado. Uma situação que, na minha concepção, não poderia se resolver na porrada. Teria que ser resolvida na inteligência e no subterfúgio, né? Foi exatamente o oposto, né? Virou só porrada, né? 8 meses pra mostrar um evento que, em tempo Marvel, ocorreu em 2-3 dias no máximo, foi muito longo. E isso acabou cansando a gente. Devia ter aquela mesma sensação que tem em Frontline. Aquela coisa rápida acontecendo, o que é que vai acontecer. Então, se é um evento de 1 hora, 2 horas, 3 horas em tempo Marvel, devia ter isso em muito menos tempo aqui em banca, pra sentir um choque como se fosse um impacto e não se acostumar com as mudanças. Pelo contrário, talvez isso, delongar demais esse evento, tenha sido um grande erro da invasão secreta. Go Web Go! A morte da Elektra fazia parte do plano da Verank ou ela aproveitou-se daquilo, hein? Em Avante Vingadores estava lá dizendo que a Elektra, em algum momento, ela aceitou o sacrifício de morrer e se revelar como Skrull pra já justamente criar aquele clima tenso entre os dois grupos. Isso foi o fundamental pra ela colocar um grupo contra o outro e fazer todo aquele probleminha que a gente viu na Terra Selvagem. Cara, que plano idiota. Go Web Go! Por enquanto, só 2 grandes revelações tinham sido feitas, né? Da Elektra e mais tarde do Raio Negro. Mas foi suficiente para deixar os 2 grupos principais de Vingadores, né? Os anti e pró-registros, eriçados de um lado e de outro. O Tony preferiu guardar a informação para ele. Já os novos Vingadores, cada um foi pro seu lado. De repente, o Doutor Estranho viu que tinha errado demais em se envolver com coisas terrenas. Desapareceu também. E sem a Mulher-Aranha, sem o Doutor Estranho. O Luke Cage, que para mim se revelou um líder muito fraco. Não houve união do grupo, praticamente quase estava sendo desfeito. Até a Jessica Jones, que é a esposa dele, já não estava se entendendo muito bem com o Luke. Decidiu sair e se juntar com alguém que ela consideraria que poderia dar mais proteção para a filha dela, para Danielle, que foi pro Tony Stark. Então, quebrou o grupo de um lado. Do outro lado, já era um grupo que não foi formado através da base da confiança e da amizade. Foi mais uma escolha de poderes. A gente vê 2 grupos de Vingadores. A Terra estava muito mal protegida naquele momento. Então, do espaço, viu aquela nave desgovernada que caiu bem na Terra Selvagem e aí atraiu a atenção dos 2 grupos, deixando a Nova York desprotegida pra grande invasão. Diferentes Skrulls que até então a gente só tinha suspeita foram se revelando. O Hank Pym, pra mim, já não era uma grande surpresa. Eu tava apostando nele, na verdade, desde a Guerra Civil. A Mulher-Aranha, se você for olhar alguns quadros em alguns momentos, você vê que ela reage mal a, por exemplo, uma das magias do Doutor Estranho. E por fim, o Jarvis, que pra mim foi a grande surpresa. Naquela nave Skrull que havia caído, quando finalmente ela estourou e abriu, tecnologia Stark foi contaminada por um vírus, naquele exato momento que foi o Jarvis que acionou, e um monte de Skrull saiu daquela nave. Conseguiram, apesar do Ed achar que foi um plano de merda, eles conseguiram com esse plano de merda derrotar heróis que estavam bem desorganizados. Um plano de merda pra um monte de herói merda, né? Então... Mais ou menos isso que eu quis dizer, foi essa pois ideia. Tá. Essa parte aí começou a revelar Skrulls. Eu tive uma grande surpresa, né? Porque eu não tava esperando que o Magnitude fosse o Skrull, né? Meu, quando eu descobri... Cara, eu fiquei muito chocado, cara. Imagina só, o grande e poderoso Magnitude era o Skrull, cara. Isso, pra quem não sabe, Magnitude é um dos heróis de 50 grupos da iniciativa. Assim você até me ofende, cara. Como assim, pra quem não sabe, tem alguém que não conhece Magnitude? Go Web Go! A invasão secreta, ela parece aqueles filmes de mistério ruins, né? Os únicos Skrulls que você suspeitava se revelaram como os únicos Skrulls mesmo. A galera suspeitava da Mulher-Aranha, ela era Skrull, suspeitava do Hank Pym. E no fim das contas, eles eram os únicos Skrulls relevantes mesmo que estavam infiltrados. Doom e os Jazz foram a maior surpresa. O Doom e o Jazz foram surpresas, mas assim, falando de heróis, os únicos heróis que se tinha suspeita eram Skrulls mesmo e não tinha mais nenhum além deles. Isso, os Skrulls foram inteligentes, porque eles botaram os caras mais importantes, mas no plano mais importante, como coadjuvantes, ninguém ia suspeitar. O cara que acionou o bagulho e destruiu a tecnologia Stark e tudo, era o Jarvis, que era a pessoa que ninguém suspeitava. E o Dugan tava ali dentro. O Capitão Marvel. Sim, o Capitão Marvel foi o seguinte, aí vale ressaltar, a minissérie foi boa, o Ed xingou pra burro porque ressuscitaram um herói que não devia ressuscitar, e talvez tenha sido, vamos dizer assim, um dos melhores planos Skrulls, porque quem ia suspeitar que um dos grandes inimigos dele fosse, na verdade, um Skrull invasor adormecido. E a lavagem cerebral foi tão boa que depois ele passou pro lado da resistência humana, né? Isso prova incompetência em Skrull, né? Eles não são conhecidos pela ordem, senão eles já teriam invadido com mais sucesso a Terra. Ah, sim, por isso que eu falei. Como falou o Ed no nosso programa do canal Meio Meia, a Inteligência Suprema só a Kree. Os Skrulls até então eram conhecidos por serem mais guerreiros, mais caóticos em seus ataques do que o contrário. Uma outra falha da invasão secreta. Se você pegar o Aniquilador, sempre foi um idiota torcedor da Mangueira. Tu fala assim que eu sou da Mangueira, pô. O cara tava lá, verde e rosa, e apanhando o Quarteto Fantástico. Transformaram o Aniquilador numa ameaça galáctica. Pra vencer o Aniquilador agora, os caras tiveram que organizar uma resistência, praticamente um Star Wars, assim. Ô Ed, eu acho que o Aniquilador acordou um dia e falou: eu sou o Aniquilador, eu tenho que honrar meu nome, caramba. Alguém percebeu que tinha esse potencial e transformou esse potencial. Que é o grande autor da Aniquilação que deu essa reviravolta, é o Keith Giffen, né? Que ele era da DC, passou um tempinho na Marvel e fez essa revolução no Cosmo Marvel. O cara merece até uma salva de palmas aí. Na verdade, o Cosmo Marvel dá de 10 a 0 nos heróis da Terra e nas histórias que se passam na Terra hoje em dia. Ainda falando do Cosmo Marvel, a Falange, que também teve um grande upgrade aí na Aniquilação 2. Você fala do Norman agora, mas se você pegar as histórias do Duende na época da década de 60, ele era um maluco que esquecia quem era o Aranha quando ele deixava de ser maluco. Ele era isso. Quando ele voltou, já nos tempos modernos, ele se tornou esse cara manipulador, esse cara que é um maluco, que é um psicótico, mas é um cara mais esperto. Então agora, em vez do pessoal continuar com essa estigma que Skrull é burro, que Skrull faz cagada, que Skrull não é idiota e estraga os próprios planos, é quase um cebolinha, essa era a oportunidade de melhorar os Skrulls, né, e deixaram passar de novo. Go Web Go! Não tem uma história que ele descobriu como fazia pra matar a rainha e tal? É, o Deadpool vai mandar isso, pro Nick Fury. Isso, do Deadpool, é, exatamente. E ele rouba antes lá o esquema. É. Pra mim não teve relevância nenhuma aquilo, porque... Não teve, mas tipo... O Bates esqueceu dessa história. Como matar uma rainha Skrull? Atire com um canhão na cabeça dela. Isso mata qualquer um, né? Tipo, né? Olha, esqueceu daquela história, cara. Meu, fascinante o Bates, cara. Presta atenção. Não teve, mas foi uma das histórias interligadas mais engraçadas que teve. Foi uma das melhores. Go Web Go! Isolaram os principais heróis, os heróis mais poderosos da Terra, na Terra Selvagem, que talvez seja o lugar mais distante que a gente tem na Terra. Sabe o que eu ia achar do caramba nesse negócio da Terra Selvagem? Tivesse um Skrull nos Novos Vingadores e tivesse um Skrull nos Poderosos Vingadores. As duas equipes fossem atraídas até lá, e aí um Skrull se revelasse pro outro, sabe? Uma equipe achasse que a outra equipe era formada por Skrulls, e as duas equipes começassem a se pegar lá, uma desconfiando da outra. Aí sim eu veria o negócio em quem você confia. Não trazer uma nave repleto de Skrulls óbvios, que só serviram pra lembrar que o uniforme do Wolverine era ridículo e a tiarinha metálica do Luke Cage é uma vergonha alheia. O Luke Cage bateu no Luke Cage Skrull, não foi porque ele era Skrull, é porque ele ficou com vergonha. Não chega, sai daqui. Go Web Go! Ao mesmo tempo, a gente teve uma incongruência em dois momentos da ação dos Skrulls. Em Nova York, eles chegaram praticamente dizimando, ao mesmo tempo que ele lançava na mídia a campanha Abraça a Mudança. Não vou comentar essa Abraça a Mudança, não. Não, mas você justamente tem que falar. Que campanha foi essa? Foi umas contracapas nas HQs? Foi um hot site da Panini. Foi legal. Pois cê, é. Você podia imprimir uma máscara de papelão e pôr na cara. Eles quiseram mais ou menos fazer o seguinte, ele tá assoprando pra bater, é o contrário, né? Então eles avisam, olha, nós somos mansos e por aí vai. E de repente, quando até tinha os pacifistas que chegavam perto deles, eles praticamente matavam, né? Que ninguém se falava inglês lá e ninguém falava Skrullês. Então, como eles não se entendiam, o cacete acabava rolando. Então, eles tinham um plano A, ao mesmo tempo os Skrulls mais rasos, soldados, acho que não tinha a mínima ideia de que era pra não mexer nos humanos, e quando não se entendiam no ato da guerra em si, eles acabavam matando de qualquer jeito. É caótico, como eu falei pro Ed, eles poderiam até se organizar melhor, evoluir um pouco os Skrulls, era. Mas acho que antes disso devia aparecer um Skrull inteligente. Mas é que tá, a Verank, no começo das histórias dos Taíns, ela é mostrada como uma pessoa inteligente. Foi mostrada como uma pessoa inteligente inteligente no começo da invasão e como uma fanática no final. Parece que ela muda de personalidade durante a história. Mas eu acho que ela é uma fanática do começo ao fim. Na Maxi 7 em si, mesmo que ela surgiu naquele pequeno prólogo, ela é tratada como fanática. Mas vamos colocar dessa seguinte maneira: ela teve que reduzir um pouco esse fanatismo dela e meio que se sujar, pôr o pé na lama, se vestir como uma terráquea, entrar no mundo dos terráqueos pra executar o plano dela. Mas no rigor, no calor da batalha, ela foi religiosa, um extremista religioso até o fim. Os inteligentes, os próprios Skrulls mataram, né? Porque antes, muito antes deles gerarem essa invasão, eles já tinham entrado na guerra civil por causa do planeta que eles tinham perdido, o mundo imperial e os Skrulls. Então eles se dividiram em várias facções e não tinham um líder para eles seguir. Tanto que eu acho que Verank ainda nem era reconhecido por todos os Skrulls. Já que o Jess citou aí o começo da invasão, plano Skrull e tal, eu acho engraçado que o rei Skrull, né, ele teve acesso ao DNA de vários tipos de terráqueos diferentes e ele resolveu brincar de casinha, né? Os cientistas faziam clones, aí ele matava os clones, aí fazia mais um... Pô, era bom, legal. E matava os clones. Até que teve um cientista lá que, com alguma coisa a mais na cabeça, falou, pô, vamos usar isso aqui pra uma coisa útil, né? Go, Web, go! Bom, tirando momentos ruins, digamos assim, o mal explicado da invasão secreta... Aí não sobra nada, né, Cover? Calma, tem aqueles momentos impactantes, né? Sobra sim. Vamos ter uma Kami vai entrar em defesa junto comigo, né? Acho que alguém até mexeu no microfone dela, coitada, sabotou aí pra não ter tanta defesa na invasão secreta. Foi um Skrull. Teve o retorno de Nick Fury. Foi a melhor parte dessa saga aí. Teve aquele momento Maria Hill Badass. Foi um dos melhores, talvez, da saga. Eu quero a minha camiseta Nick Fury Was Right. Eu tenho que admitir que foi um bom momento da saga isso. Jarvis foi um dos melhores Skrulls. Cara, mas isso daí é aquele filme ruim. Você vai assistir um filme ruim e fala, pô, esse filme é uma merda. Mas aquela cena lá foi não, legal. É ruim. Como diz aquele velho ditado, né? Até um relógio quebrado acerta duas vezes ao dia, né? Então... Eita, isso foi bem clichê Marvel. Eu achei legal e que o Fury estava certo. Eu achei a melhor parte de todas da Invasão Secreta, assim, falando de cenas, a que eu mais gostei mesmo, aquela cena dos Skrulls falando como personalidades da Terra, né? Abraça muda. Assim, só que isso daí é totalmente sem sentido. Aquilo ali não combina com a invasão que eles estão empreendendo no momento. Então ficou uma coisa nada a ver. Ficou meio dividido, né? Parecia que alguns Skrulls estavam adotando essa tática e outros queriam sair matando todo mundo. Mais uma vez. Mas de roteiro, porque um Tain era de um jeito, outro Tain era de outro. Veja pelos X-Men, né? Mais uma vez, como eu digo, aquela coisa de interpretar como um Skrull ver. Pra mim, continua caindo naquela história caótica de como sempre foram. Eu não esperava muito de Skrulls, vou ser sincero. Mas voltando pra história dos momentos B10 da saga, a gente também teve aquele surto do Gavião Arqueiro. Primeiro saiu uma. Primeiro foi uma intenção, foi pegando aquele arco louco assim. A gente pegou aquele arco, eu não sei o que fazer. Vou sair picando o flash e tudo quanto é negro até descobrir quem é que é Skrull e quem não é. É típico do Gavião Arqueiro aquilo. Então ele saiu detonando todo mundo, os que caíram e ficaram verdes e falou: bom, já descartei. E aí teve a descoberta que a Pia não era de quem ele pensava. E aí foi quando ele jura ali solenemente que agora não ia ser enganado mais e que ia botar pra ferrar nos Skrulls. Nesse meio tempo já tava tocando os tambores da guerra lá, ou melhor, o martelo batendo feio no chão, que foi a chamada do Thor pra convocar quem era terrestre e quem não era pra aquela guerra. Agora, como é que o Thor ia ter certeza que quem tava do lado dele era Skrull ou não, não sei. Então desenrolou a guerra, que aí sim, como falou o Ed, partiu pra porradaria, esqueceu qualquer subterfúgio que os Skrulls poderiam usar a favor deles. Inclusive nesse momento da guerra, né, que eles podiam enganar muito bem alguém ali. E Reed Richards desenvolveu um jeito de saber quem era Skrull no meio da guerra. Mas ele tinha que atirar com aquela arma antes das pessoas, né? Ele não tinha um negócio meio radar, não. Mas enfim, a gente vai até que admitir isso pra ter uma liberdade narrativa e ficar fácil de desenrolar a história e de resolver. Então a gente viu praticamente umas três últimas edições de tapa feio rolando. Feio mesmo, muito mal desenhado. É, muito mal desenhado lá. O Yu já tava... O Yu, acho que nem o Mark Morales que tava fazendo a arte final dele, acho que tava entendendo mais. Go, Web, go! De porrada e Skrull, a da Miss Marvel conseguiu ser melhor do que a da saga em si, porque ela virou, surtou e saiu dando porrada, foi até divertido. Pra mim, acho que a Miss Marvel devia estar sozinha lá, resolvendo o problema da invasão secreta, do jeito que aconteceu. Eu tenho um comentário sobre essa história, mas se eu fizer, acho que eu vou perder a minha namorada, então vou ficar quieto. saber agora. A gente corre. Eu espero você não comentar sobre os desenhos da Adriana Mello, que realmente salvam a revista. Por quê? Só porque você quer ver mulher gostosa batendo? É, acho que era a única coisa que valia a pena ali. Cara, eu sou mulher e eu gosto de ver história de mulher que mete a porrada. Gosto mesmo. Ah, mas era a única coisa que tinha lá, uma mina em traje, num biquíni, né? Batendo no cheia monte. De sangue verde, né? Porra, cheia de sangue verde. Mas que erótico isso, caramba. Eu nunca imaginei uma cena dessa. Go, Web, go! Então aí desenrola aquela batalha praticamente em 3 edições, e aí a gente tem um desenrolar final da invasão. O Norman Osborn detonando a Rainha Skrull com aquele plano maravilhoso que ele descobriu do Deadpool, que bastava atirar na cabeça, como falou o Ed. É, né? Também a Vespa, né? Ela praticamente foi usada como uma arma de juízo final, caso tudo desse errado. Ah, isso foi legal. Assim, não é legal pra Vespa, né? Mas... foi uma consequência chocante também. Ela era uma arma muito mais eficiente antes. Se os Skrulls deixassem a Vespa viva, capaz de terem mais sucesso. Não, eu acho engraçado, né? Que os caras já faz a morte certinha pra mina voltar, né? Ela vira energia e o Thor manda ela pra algum lugar desconhecido, né? Pra ninguém falar que eu sou chato e só meto o pau, o que eu gostei mesmo de arma do juízo final, que foi legal mesmo, foi na iniciativa. Ali foi legal a arma do juízo final. Que o Dugan... bem feito. Que o Dugan... o Dugan lembrou que o Stark contou o negócio da zona negativa. Os caras souberam lembrar da cronologia, de um fato relevante do Hulk contra o mundo lá. Por isso que eu falo que a história devia ter sido desenvolvida nas mensais. Teria sido mais interessante. Esse plano do juízo final foi muito mais juízo final mesmo. E muito mais interessante, muito mais bem feito. E muito mais inserido na cronologia do que a Vespa dando uma de vampiro do crepúsculo e brilhando à luz do sol. Não, mas Ed, eu ia falar isso mesmo. Uma das coisas que eu mais gostei quando a gente tava falando dos pontos fortes era das histórias da iniciativa, que apesar de ter uma magnitude, blá blá blá, que a gente tava falando, foi uma das mensais que eu achei mais legal, com um plano mais coerente, com mais ação, com mais mistério também. Pra mim, se eu fizesse só a iniciativa, a saga tava bem melhor. Com a história do cruzado, deu uma pena danada. O homem 3D... tava apontando pra ele. O cara com o cruzado, com toda aquela nóia de querer defender. Nossa, ia, meu, quando o cara atira nele, eu quase chorei. Eu achei nossa, tão legal. Achei uma cena cômica, né? Não, cômica e trágica. Não, eu achei mais cômica trágica mesmo. Trágica, porque, bom, sei lá, nem eu gostei tanto de iniciativa, mas enfim. Pô, eu gostei. Eu sei lá, essa a última parte aí, por exemplo, que o cara começou a enxergar sem os óculos, pra mim foi muito, sei lá, meu. O cara puxou lá. Eu preciso que ele resolva isso aí, então eu vou puxar esse argumento X aqui que ele consegue enxergar, porque sabe Deus por quê. Não, mas... aí então não precisava nem ter quebrado os óculos. Sabe por quê? É porque, assim, tinha uma força da Triforça, não importa a origem do poder do personagem. E isso dele enxergar dessa maneira já tava na mente do roteirista quando ele tava montando essas histórias. Então, pra mim, não é forçada de barra de jeito nenhum. Desde que ele transformou um personagem que aí era bucha mesmo, que era aquele triátilo, né, e transformou numa coisa útil, que era dado pra ele o poder do homem de 3D, aí ele tava querendo transformar isso em algo mais e até deixando ele meio independente daquele óculos. Pra mim foi bacana. Sabe? É um marco de que, assim, ó, essa é a nova política, cara. É Skrull, tá morto. Go, Web, go! Um time que eu gostei bastante. Eu vou falar de um que eu achei ridículo e um que eu gostei. O que eu achei ridículo foi o dos Skrulls da Dinastia M. E o que eu achei muito bom foi aquele do Capitão América Skrull. Esse eu achei legal. Isso tudo que o Ed falou tava na revista Novos Vingadores, né? Que praticamente dividindo com o Poderosos Vingadores, ela ficou incumbida de embasar o que a gente via na série principal. E até bem elogiado por muitos, né? Que dizem que é melhor que a própria Maxi-série em si. Mas os times eles foram esmerdalhando com o tempo também. É, o que eu acho que foi ruim dos tains, principalmente o de Novos Vingadores, foi tentar explicar os eventos que se passaram na perspectiva Skrull, que praticamente não teve nada a ver. Foi um bando de oportunista, de sortudo, como a gente já discutiu. Mas teve outros também que foram bons. Vou citar dois. O do Pantera Negra, que os Skrulls foram pra destruir mesmo todo o reino de Wakanda. E o dos Inumanos, que eles tiveram que procurar Raio Negro. E eles tiveram que descobrir por si próprios onde o Raio Negro estava. Então, esse do Raio Negro principalmente aí, que ocorreu na Invasão Secreta Especial 5, ele praticamente conserta um monte de problema cronológico, desde Hulk contra o Mundo, desde Guerra Silenciosa e por aí vai. Ele foi muito bom, por sinal. Realmente, aí, e também conserta. Ele diz onde Heineken foi capturado, que aquele... Ryan que enfrentou o Hulk. É o Skull, por isso que apanhou fácil. Bom, e a gente falou do Deadpool, que não foi relevante, mas foi super divertido. O da Miss Marvel, todo mundo falou mal, mas no fim, mesmo sem sua porrada, eu gostei até desde aquela parte que tinha outra Miss Marvel. Pantera Negra foi um tie-in muito bom mesmo. Assim, vamos dizer assim, o que eu achei legal no do Pantera Negra e no dos X-Men é que os líderes, os cabeças, no caso o Pantera e no caso o Ciclope, usaram táticas pra derrubar os Skrulls. Não foram simplesmente partido pra porrada que nem foi em Nova York. Tudo bem, o Ciclope passou dos limites por ter usado o vírus legado, né? Isso que eu achei interessante. Tudo bem que o grande problema do tie-in dos X-Men é que ninguém pensou em infiltrar ninguém nos X-Men. Ah, uma coisa assim. Isso acho que esse tie-in foi escrito pelo Carey, né? Acho que o Carey vacilou aí, né? E fora poderia que... ter resolvido alguns problemas, né? Por exemplo, as ressurreições da Crystal, que era aquelas babaquices lá do Claremont. Poderia ter resolvido várias coisas nesse... Pô, é verdade. Com esse tie-in, né? Acho que foi o Fernando tava falando isso, quem sabe? Mostra que a Crystal, na verdade, é um Skrull, tal, e por isso que ela vivia ressuscitando. Então... Era uma teoria minha, viu? Essa da Crystal. Não era nem a ah, é? Eu cheguei e eu comentei, olha, ela tá morrendo direto. Isso eu pensei lá. E até hoje eu acho que ela é um Skrull. Porque ninguém explicou o que aquela dela ressuscita tanto. É Claremont. É Claremont, não precisa explicar. Então, apesar dos pesares, o tie-in dos X-Men foi bom. O tie-in do Pantera Negra foi bom. Novos Vingadores começou muito bem, com Nick Fury. Foi poderoso, tal. Novos Vingadores, acho que teve as explicações contando mais ou menos do plano dos Skrulls, tal, no início. Mas também depois começou a ficar muito chato, meu filho. Tá horrível. O que mais? Qual foi o outro times que eu acompanhei? Capitão Britânia. Acompanhou? Acompanhei. Capitão Britânia foi sensacional. Foi... Era o que eu ia citar. Esse foi bom. Capitão Britânia foi muito esse bom. Esse vale a pena falar um pouquinho, já que vocês falaram agora antes, vale a pena destrinchar um pouquinho dele. Esse foi muito bom mesmo, Capitão Britânia, tal, toda aquela questão da magia, tal, os Skrulls tentando entender o tipo de energia caótica, tal, isso foi muito bom. Agora vamos ver quais foram os ruins, né? Bom, Fugitivos foi uma droga, né? Fugitivos Fantástico foi uma merda. Quarteto não acabei não lendo. Mas Fugitivos foi uma completa, acho que sim, uma completa perda de tempo, porque deixaram de explorar o Chavin, a questão do Hulkling ser vamos dizer assim, o herdeiro do Império, a União. Outro muito bom foi do Thor, dos Skrulls em Asgard. Thor foi bom. Frontline também foi muito bom, né? Verdade. Mostrando o terror das pessoas comuns. Né? Então, no geral, os tie-ins foram bem melhores que a série principal. Eu acho que eu gastei dinheiro comprando a porcaria da série principal. Go, Web, go! Falaram sobre Fugitivos, né? Que foi a minissérie, mais uma vez, dos Jovens Vingadores com os Fugitivos. Foi ruim? Foi. Mas como eu tinha já comentado com o Ed, o Felga iniciou aí, era uma ótima ideia que poderia ter sido explorada como foco. Durante os 12 primeiras edições de Jovens Vingadores, tinha aquele lance do Huckling ser o herdeiro. Então a gente tinha o quê? Os Kree, na verdade, estavam interessados no Huckling, queriam levar ele pra fazer parte da sua armada, ser treinado como um guerreiro Kree, na verdade. E os Skrulls também estavam precisando do herdeiro. Então isso poderia ter sido colocado, como eu tinha comentado até com o Ed, em choque com a liderança da própria Verã. Então tinha aqueles fanáticos extremistas religiosos, mas tinha gente que estava esperando alguém da realeza mesmo, um herdeiro de fato. Isso foi simplesmente esquecido, deixado. Foi deixado como um evento de segunda. Isso, se fosse colocado na série principal, deveria ter sido utilizado. Mas eu cá aqui tô pensando se de fato eles não pensaram que isso poderia gerar uma história paralela. Pantera Negra podia também gerar uma outra história legal paralela. E outras revistas aí gerarem histórias paralelas um pouco independentes da saga principal, e com isso, em vez de centrar coisas de qualidade num evento só, preferiram separar e aconteceu o que aconteceu. Várias ideias perdidas, várias ideias boas deixadas de lado. Né? Lembrei de um agora que eu li que eu achei também legal, que foi o do Nova. Os dois, na verdade, Guardiões da Galáxia e Nova, não acontecem diretamente em relação àquela invasão, mas repercute um pouco na vida de cada um deles. Guardiões da Galáxia vale muito a pena vocês adquirirem essa edição, que é o comecinho desse grupo que acabou surgindo direto das páginas da Aniquilação 2, e é excelente. O Nova, ele acaba vindo pra Terra também, se junta com aquele pessoal do Projeto Pegasus, e que tá não só o irmão dele, o irmão caçula dele, como também um dos grandes heróis da Marvel, que tava esquecido há um pouco. né, um herói da resistência, que é o Chris Powell, vulgo Falcão de Aço. Que eu achei a origem dele outro dia, no meio dos vídeos velhos, achei a origem do Falcão de Aço. E tá lá, junto com Nova, né, esperando, provavelmente, se Deus quiser, pra ele ter assim, a mesma guinada que o Nova teve. Tem gente que é esperançosa. Não vem com isso não, Ed. Sacaneia o meu personagem, não. Go, Web, go! Norman Osborn sai como um grande vitorioso dessa batalha, principalmente por ter usado toda a mídia a seu favor, não é isso? Já na Avante Vingadores vimos um pouquinho de como vai ser esse novo governo do Osborn, que ele praticamente vai fazer o que o Tony Stark não teve coragem de fazer. Tem uma ideia que esse reinado sombrio até que vai levar realmente ao pé da letra. E agora a gente tem uma nova perspectiva do que virá pra Marvel. Tentar ser até meio que justo, vai. Pontos bons, pontos ruins, e o que é que vocês acham que dá por vir aí? O que eu curti da invasão foi o começo da ideia da infiltração e o que ela vai repercutir agora com o reinado do Osborn. E o que vai repercutir pro Tony Stark também, dá dó. Dá dó nada. E uma coisa que ficou ainda meio aberta, eu não sei se eles vão falar, é da história do neném da Jessica Jones. Né? Eu já sei como vai ser resolvida essa ponta solta do bebê da Jessica. Só que é o seguinte, em vez da gente mandar o filho, um bebê pro futuro, a gente deixa com uma raça alienígena. Aí quando você vai ver daqui um ou dois anos, aí voltando adulto, vai ser resolvido assim. Na verdade, a Danielle Cage, ela é a May Parker do século 21, cara. Verdade. A May sumiu com quem? Ela sumiu com Jarvis Screw. Meu Deus. Anos. Que exato, tem que encontrar a família, hein? Aí daqui uns anos, o Luke Cage vai fazer um pacto com o Mephisto pra voltar a usar Black Power. Chega de abstração, pelo amor de Deus. Go, Web, go! Então tá, pontos positivos, né? Já que são poucos, vamos começar por eles, né? Ponto positivo dele. Né, lembrei, não, tipo, a questão da infiltração, vai, o começo da saga foi bom, vai, eu confesso que eu gostei bastante do Duncan derrubando a espada, o Jarvis derrubando o Stark, apesar que, enfim, burro tem que passar, né, meu filho? Até o terceiro número, a coisa tava caminhando razoavelmente bem, né? Depois do terceiro número, a coisa despencou de uma forma e estacionou e ficou no mesmo ponto. Teve bons momentos, vai. O grande lance do Osborn, né, acabando com a rainha não foi o jeito, né? Mas a simbologia, no meio daquele baile da fantasia, né? Ele era o único que parecia um cidadão normal. Norman Osborn era o único que parecia um cidadão normal. Cara, é verdade. Vamos dizer assim, era o americano puro, né? Um americano com um rifle lidando com um invasor, né? O que o Ben dispensou nisso, eu não sei. Assim, dois pontos que eu gostei bastante, que é, assim, apesar de não desenvolver ele tanto, mas lembrarem que existem da espada, né? Não jogarem a criação do Whedon pra escanteio, né? Negativos, né? Os desenhos, né? Eu gosto do traço do Yu, mas ele, sei lá o que que deu nele, ele tava com muita preguiça. Ó, na ausência de falar aqui, porque não sei onde deve estar, deve ter sido abduzido, o João, nesse momento, vai defender o Yu de alguma maneira. Com certeza, pensei nisso. Vou aproveitar e ligar pra ele aí pra ver o que ele acha. Alô? Fala, João! Aqui é o Coveiro, rapaz. Cadê você? Ah, cara, não deu pra chegar, não deu tempo. Cara, bom, e tá aqui quase no final do nosso Inominata, cara. Aqui já xingamos o Yu, já Michael Bryan Bendis mais ainda. E a gente tava nesse balanço final dos prós e contras da saga. E tu que fez praticamente quase toda a resenha do começo ao fim, a gente pelo menos queria que você falasse um pouquinho. Então a gente ligou esse recurso aqui que o Ed começou a testar, de ligar direto pro celular da pessoa. E será que tu dá pra dar uma palavrinha sobre o que é que tu achou da saga aí? Pontos positivos e negativos. Vamos lá. Tá, beleza. Olha só. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta do desenho dos desenhos do Yu. Apesar de achar que, de fato, em Invasão Secreta, talvez ele não seja o mais indicado pra desenhar, porque tinha muita gente pra desenhar ao mesmo tempo, o desenho dele é meio sujo, meio rabiscado mesmo, então pode não ter ficado legal, principalmente nas últimas edições. Mas, de qualquer maneira, a gente não vai discutir isso, porque é questão de gosto. Sobre a saga, eu acho que a minha opinião passa muito pelo fato do que eu acho hoje em dia de sagas, principalmente em sagas dentro de uma editora grande como a Marvel. Eu não consigo ver e nem ter a expectativa de uma saga ser aquela que vai mudar tudo para sempre de uma maneira definitiva e que nada vai acontecer de relevante depois, ou de importante de uma maneira geral depois. Eu já não penso assim como uma maneira de não me decepcionar, mas também como uma maneira de entender melhor como é que eu vou ler isso, como é que eu vou entender isso. Quando estava acabando a saga lá nos Estados Unidos, eu me dei o trabalho de fazer um artigo, traçando mais ou menos as minhas impressões sobre o que tinha acontecido até então. Então, se vocês quiserem quiserem dar uma olhada, depois a gente coloca o link aí pra vocês. Mas pra dar a minha opinião, pra não ficar só recorrendo ao artigo, eu gosto da saga, eu não acho que ela é brilhante, eu acho ela inferior à Guerra Civil, por exemplo, inferior a algumas outras que eu já li ao longo desses anos todos lendo quadrinhos, mas eu acho que até certo ponto ela serve ao seu propósito, né? Vou falar de duas coisas, né? De como, do propósito dela dentro de uma, do quadro da Marvel, e vou falar dela como saga, como história mesmo, né? Em primeiro lugar, como história. Como história, ela começa muito bem. Toda a infiltração e aquela dúvida, né? Aquele medo que os heróis passaram a ter de não saber quem é quem, né? Toda aquela desconfiança, ela é muito legal. Eu acho que muita gente até se decepcionou um pouco por causa disso, porque aquela desconfiança foi tão grande que no final acabou não sendo tão bem tratada ao longo das 8 edições da saga. Em segundo lugar, eu acho que a saga tem muitas que a gente chama de tie-in, né? Muitas histórias ligadas a ela, em excesso. Algumas histórias bem inúteis, se a gente for olhar, por exemplo, naquela história dos Novos Guerreiros, que nem estavam mais sendo publicados aqui no Brasil, com toda a razão. Ao mesmo tempo, a gente tem histórias fantásticas, como a do Thor, como os tie-ins, pra mim, de Poderosos e Novos Vingadores são determinantes, são partes integrantes da história, não dá nem pra considerar muito tie-in, mas também a gente tem o Capitão Britânia, Deadpool, eu morro de rir com a história do Deadpool, Inumanos é uma história muito legal, e por aí vai, não vou ficar citando uma por uma. E com relação ao propósito da história? Bom, com relação ao propósito da história, eu tento entender ela como uma coisa que tá encaixada em algo maior. Todo mundo vai dizer, mas está se planejando isso há quantos anos, e aí sai essa história meio mais ou menos. A história é meio mais ou menos, mas eu acho que ela serve um propósito, principalmente quando a gente olha o que ela acabou causando no meio dos heróis Marvel. Ela acabou simplesmente levando o Tony Stark da posição ascendente que ele ocupava no final de Guerra Civil, a gente comentou sobre isso daqui, ao nada. Tudo que ele fez, tudo pelo que ele lutou, toda aquela ideia dele controlar, porque ele tinha preocupação do que ia acontecer com os amigos dele, foi jogado por água abaixo a partir do momento em que ele é responsabilizado, né, aparentemente responsabilizado por tudo que aconteceu. É muito mais fácil você culpar uma pessoa só, né, até pro governo dos Estados Unidos e pros governos do planeta Terra, né, todos os países do planeta. E o pior, quem vai assumir no lugar dele, nitidamente como uma medida desesperada, é o Norman Osborn. É uma situação que foi nitidamente, pelo menos na minha concepção, pensada. Ou seja, fizeram a invasão secreta para no final o Stark cair, é a queda do Stark como diretor da SHIELD, e o Norman Osborn assumindo o que está sendo chamado de Reinado Sombrio. Eu nomearia Reino Sombrio, mas enfim, não importa. Reinado Sombrio é o nome que vai ter aqui no Brasil, que particularmente eu tenho acompanhado nos Estados Unidos e eu acho muito interessante. Ou seja, dá pra gente traçar uma linha muito grande entre o que vem acontecendo de alguns anos pra cá, principalmente a partir da queda, a gente já falou sobre isso antes, aliás, vocês já falaram, eu não participei desse, até o que a gente tem hoje em dia. Tem problemas? Tem erros? Tem uma morte meio sem sentido da Vespa no caminho? Tem. Tem algumas explicações forçadas? Tem. Mas isso a gente tem em qualquer lugar. Alguém imaginou que os Skrulls fossem ganhar? Eu nunca desconfiei que eles fossem vencer, né? Algumas coisas que me deixaram um pouco decepcionado até certo ponto foi porque foi o que eu achei que, de alguma maneira, eles iam causar um dano mais permanente, ou sei lá, criassem, até se cogitou isso na época, se criar uma embaixada Skrull na Terra. Poderia ser interessante, imagina, depois de uma guerra você ter uma embaixada Skrull ao estilo do final de Aniquilação em que você cede alguns planetas pros invasores da Zona Negativa, né? Só pra lembrar. Mas, ao mesmo tempo, a saga não é um desastre total, porque eu não consigo vê-la como um divisor de águas, como uma mudança permanente e tudo mais do universo Marvel. Eu acho que ela foi importante para que se chegue em uma nova etapa. Ela foi arrastada, eu concordo plenamente com quem disse que ela precisava ter pelo menos duas edições a menos. Eu acho que tava de bom tamanho a gente colocar duas edições a menos, mas ao mesmo tempo eu acho ela interessante por causa disso. Deixou a desejar algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela preenche algumas lacunas para que a gente chegue nesse Reinado Sombrio. O que vai ser do Reinado Sombrio não se sabe, tá só começando aqui no Brasil, vai ter muita surpresa, muita coisa interessante, algumas histórias assim muito boas, com desenhos muito bons, tem algumas revistas com artes muito boas e tudo mais. E aí a gente tentar entender que mundo é esse que vai ser controlado pelo Norman Osborn, né, e aparentemente pelo Loki, pelo Namor e pela Emma Frost, que isso aí vai precisar ser compreendido, o que é que esses dois estão fazendo lá, pelo Doutor Destino, pelo Capuz, que é uma grande revelação, enfim, é que é, na verdade, né, pra eu poder encerrar um pouco o que eu acho, assim, eu vou falar rapidinho porque a gente tá aqui numa situação inusitada, mas eu acho que é uma sacada até certo ponto inteligente, quer dizer, a gente tinha os Illuminati do bem que fizeram cagada, quer dizer, os caras que vão ocupar mais ou menos a mesma função dos Illuminati, só que pro mal, ou seja, pra atender aos próprios interesses, não pensando nos outros, mas pensando em si mesmos, quer dizer, é uma bomba relógio, né? Talvez, e isso é uma crítica, eu acho, de algumas pessoas, e pra mim não é crítica nenhuma, o que se tá fazendo agora com esse Reinado Sombrio é pegar aquela ideia dos Thunderbolts, do Thunderbolts do Ellis, né? Do Thunderbolts com o Norman Osborn na frente, com aquela equipe super controversa, que era uma bomba relógio ambulante, que todo mundo sabia que ia dar errado, e elevar isso a uma escala muito maior. Que vai dar errado, eu não tenho muitas dúvidas, até a própria Cabala deve achar que vai dar errado, né? Alguns membros ali sabem, isso aqui não vai durar muito, eu vou tirar o proveito que eu puder disso aqui tudo, né? Norman Osborn é o típico líder ou liderança militar que é colocada no poder no momento de desespero, no momento, ah, não tem tu, vai tu mesmo, quer dizer, ele é o homem do momento. O destino dele, na minha opinião, é acabar como o Tony Stark acabou e ser culpado por todos os problemas que acontecerem durante a vigência do seu mandato, o que quer que isso queira dizer daqui pra frente. Mas, assim, pra eu poder fazer uma observação final, que é uma coisa que eu coloquei nesse artigo, eu pedi depois pro pessoal botar o link, né, não é fazendo propaganda, mas o artigo já tá no site há alguns meses, que é o seguinte, o Bendis usa nessa história a questão religiosa dos Skrulls, e muita gente acabou lendo isso como uma transposição um pouco simplista de, os Skrulls são, né, essa divisão que você tem hoje na luta contra o mal, do ocidente contra o oriente islâmico, como se os Skrulls fossem, né, os muçulmanos fanáticos, o que é uma besteira, porque nem todo muçulmano é fanático, tem muito fanático de várias religiões, cristã, muçulmano e tudo mais, não tem, né, fanatismo é da pessoa, não é da religião. Só que ao mesmo tempo que os Skrulls têm um comportamento fanático religioso, eles têm um comportamento muito semelhante a quem critica os Estados Unidos, né, daquela ideia de que nós viemos trazer a civilização, nós viemos salvar vocês de vocês mesmos, vocês não têm capacidade de se organizar, de se gerir, né, é o que eles falam para os humanos, com aquela ideia do abraço e a mudança, e é muito semelhante ao que os Estados Unidos faz em alguns momentos com algumas invasões, né, de alguns países. Aí a gente entra de novo numa questão política, geopolítica e tudo mais, né, episódios recentes inclusive, e aí eu achei que desse ponto de vista, a história do Bendis até certo ponto toca nesse assunto, claro que não diretamente, né, ligado à ideia do universo dos quadrinhos, esse universo, né, fantástico, de fantasia e tudo mais, mas de alguma maneira existe um tom de autocrítica aí, quer dizer, ele mistura as duas coisas e mostra isso aí que é o pior que alguém pode fazer, misturar religião com motivos políticos e ainda achar que é superior ou que tem um destino pré-estabelecido para dominar aos outros povos, né? Que é o caso dos Skrulls, mas que na verdade eu acho que ele tá apontando o dedo pra si mesmo dessa maneira. Então, de uma maneira geral, eu acho que a saga deveu em alguns pontos assim fundamentais, principalmente com relação ao desenrolar do roteiro, principalmente depois que ela começa, né? Alguns tains são mais interessantes do que a saga principal, concordo plenamente com isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito importante como uma fase de transição pra esse Reinado Sombrio, que de alguma maneira tá querendo reorganizar o universo Marvel. E aí passa pela minha concepção do seguinte: como a nossa própria realidade, eu tô viajando um pouco, mas não dá pra pensar que os quadrinhos vão ficar sempre iguais pra sempre e tudo mais, que as histórias vão ser sempre do mesmo tom, mesma maneira e tudo mais. Vão haver mudanças supostamente radicais, que na verdade não são radicais, vão ter retornos, vão ter esse tipo de coisa, porque as coisas acontecem mal ou bem dessa maneira. Não tô assumindo uma postura passiva com relação a isso, ou conformista, mas vai entendendo que não vai ter mudança definitiva. Como não tem mudança definitiva na vida da gente, no mundo que a gente vive, quer dizer, como é que o quadrinho vai fazer uma coisa que não existe nesse sentido na nossa vida? Quer dizer, eu sei que eu tô filosofando um pouco demais, mas eu sei, é meio filosófico demais, mas eu encaro essas grandes sagas dessa maneira, por isso que eu não me decepciono tanto. Eu procuro boas histórias ali dentro, e algumas boas histórias aconteceram por causa de Invasão Secreta, e isso pra mim é o grande valor da saga, ou o grande valor de qualquer saga, beleza? Valeu, João. Obrigado. Por nos ajudar aí a testar esse formato aí de pedir opinião assim via telefone e tal, via ligação, e futuramente a gente vai fazer isso com os ouvintes. Tá, beleza. Falou, fui cobaia. Okay. Abraço. Tchau. Obrigada aí, João. Valeu aí, João. Obrigado. Tchau, João. Vai, Felga, continua aí. Apesar de eu gostar do Yu, ele cagou. Enfim, provavelmente quem escreveu a saga foi o Yu, não foi o Bendis, né? Acho que o Bendis falou, olha, você quer, eu só quero levar os créditos, mas não quero trabalhar, não. Toma, Yu. Faça tudo por mim. Porque tinha algumas edições que eram puras páginas duplas, né? Você abria numa edição de 20 páginas, tinha quantas páginas duplas? Tinha pelo menos 3 ou 4 páginas duplas, quer dizer. Mas aí, peraí, deixa eu fazer uma justiça aqui. Eu conversei com o pessoal lá da Paraíba, que tem contato com o Mike Deodato, que futuramente vocês vão ter uma ideia, mas ele vai assumir um dos títulos que o Bendis vai escrever, e ele me falou, é estranho, mas o cara é fanático página dupla. E se vocês olharem todos os desenhistas que já teve com ele desde o começo da Novos Vingadores, você vai ver que ele tem um excesso louco por página dupla, às vezes com coisa que nem precisaria, nem fazia sentido. E aí, é preguiça então, né? Exatamente. É uma loucura do Bendis. Go Web Go! O que já foi falado pela Cami e pelo Felga é o que eu concordo. Eu acho mais que a Invasão Secreta, ela foi concebida há muito tempo, cheio de pistas, até a sua execução, mas a execução em si foi meio mal feita. Não igual uma guerra civil, que foi bem, bem feita, bem detalhada. A história tinha dezenas de tie-ins, mas mesmo assim ela teve uma consequência que abalou o universo Marvel, como eles gostam de utilizar. Mas a Invasão Secreta também tinha essa premissa de transformar o universo Marvel novamente, mas foi muita enrolação para deixar um novo poder principal no universo Marvel, que é o Norman Osborn. E o que a gente vai ver aí pra frente. E a Invasão Secreta foi um meio pra chegar nesse fim, que é o que eu acho que a Marvel queria. Agora, como eu falei na comunidade, né? Agora a Marvel tá um terreno fértil pra boas histórias. Mas a Invasão Secreta foi o adubo que foi usado pra fertilizar essa terra aí, né? Ele foi educado dessa vez, né? Foram 8 meses de história de uma minissérie enrolada, tains desencontrados, tains fracos e ideias perdidas. Teve seus momentos bons, teve Nick Fury estava certo, teve Skrulls falando na tela pro mundo inteiro disfarçado de celebridades, mas isso não faz uma boa história, né? E ainda por cima tiveram a pachorra de colocar no final da história todo mundo que tinha sido substituído naquela nave lá encontrada pelo Stark. Tem anos de HQ, eu sei que ninguém ali tinha morrido, mas que aproveitassem isso pra uma história depois mostrando um resgate, dessa explicação melhor pra que aquelas pessoas estavam ali, que não me convenceu esse negócio de eles estarem vivos porque precisavam das memórias, isso não me convenceu. E ainda por cima trouxeram a Harpia, pra mim não teve justificativa alguma pra ela ter voltado. A justificativa é que o Bendy queria, só isso. É isso. É, não tem justificativa. Não, na verdade, quem morreu nas histórias dos Vingadores da Costa Oeste foi uma Skrull, e quem tava vivo era ela, em algum momento foi raptada. Também foi um espírito, Skrull, que apareceu naquela história. Eu ia falar isso, exatamente. Estranho, mas é. Ridículo. A não ser que no futuro diga que essa Harpia que agora tá lá foi uma segunda infiltrada. Ah, meu Deus. Tá? Mas só pior. Sabe qual é o ponto bom, já que a gente esqueceu de falar desse povo que tava preso na nave? O Elvis. São as duas reações. O Elvis tinha lá. Eu vi esse Elvis e chorei de rir. Ele voltou, pelo menos. Mas fora a volta do Elvis, tem duas pessoas ali que a volta deles vai repercutir um pouco e vai mudar até a característica da personagem em si. Uma delas é o Hank Pym, que acho que quem acompanhou Avantes Vingadores viu a reação dele no funeral da Vespa. Acho que vai sentir que vai dar uma guinada, vai dar uma mudada, né? Ele viu como é que ele agia desde então, a repercussão do modo de vida dele, né? Até fica meio engraçado, assim, ver aquele pequeno retcon da história dele da Vespa se prometendo que ia esperar até o fim, né? Já que heróis não morrem nunca, então se as pessoas sumirem por anos e anos congeladas, a gente vai esperar voltar nosso grande amor. Então aquilo vai mexer muito com o personagem. E outra repercussão que vocês talvez não tenham dado conta é como é que a Mulher-Aranha vai lidar com a situação de ser a cara da rainha Skrull, ou seja, a cara da marca da pessoa que praticamente castigou os heróis por aquelas horas todas. Então vai ser muito difícil ela, como personagem, se integrar novamente. E isso é bacana também. Sempre ela vai levar essa característica. Go Web Go! Bom, então acho que eu vou encerrar por aqui esse terceiro Inominata 66. Eu queria até falar algumas coisas sobre a saga em si, mas ao longo do programa eu fui dizendo o que eu achava. Os meninos só me embasaram. É como falei, tudo se resume a poucas palavras aqui. Muita coisa boa aconteceu durante a infiltração. A gente estava esperando que 5 anos voltasse pra gente com tudo conectado, mas nem sempre tudo estava planejado. Na verdade, o Bendis quis aproveitar algumas coisas que ele tinha criado, mas provavelmente ele não pensou em tudo. Se vocês olharem direitinho, talvez a Invasão Secreta repercuta mais ou menos parecido com a segunda trilogia de Star Wars, onde estava sendo escrito uma coisa que ele tinha uma ideia já, mas tinha que adaptar aquilo pra um início. Então nem tudo se encaixou perfeito. Então a gente sempre vai com aquele gostinho. Ah, isso aqui não prestou, isso aqui não ficou legal. Eu acho que a referência melhor que eu tenho é essa. Comparar a Invasão Secreta com a própria Star Wars segunda trilogia. Então é mais ou menos isso que a gente tinha que discutir nesse Inominata. A gente chegou finalmente nosso tempo atual nas revistas. A gente cobriu todos os eventos e concluiu neste mês de novembro a Invasão Secreta. E estamos finalizando aqui nesse programa de hoje. Convido vocês pra aproveitar e acompanhar o nosso canal 66, que o canal 66 desse mês foi totalmente focado nessa Invasão Secreta. legal que quem não tem ideia nem do que é um Skrull vai poder se familiarizar mais com o personagem. Tá bem divertido, eu, Ed, a Cam e o João, brincamos à vontade, então vai ser bacana vocês terem uma ideia e sempre acompanhar. A gente tá pretendendo fazer um programa a cada final de mês e mexer, brincar com tudo que tá acontecendo, não só nos quadrinhos da Marvel, mas cinema, desenhos e os jogos. Então nossa, tá. A nossa invasão secreta é a invasão que deu certo. É, pois é, o Ed fez esse elogio, viu? Ah, sim. Ah, é? Não, é que eu tenho um trecho que o Coveiro faz a narração, que eu fiquei ouvindo a narração do Coveiro e falei, pô, se a invasão secreta fosse boa como essa narração, eu não tava aqui reclamando. Ai, como a gente repuxa um saco, vai, vamos terminar. Na verdade, nós somos agentes do caos, né? Como assim, Ed? Você acabou de falar que quem não tem a menor ideia do que é um Skrull vai aprender com a gente lá no canal 66, né? Quer dizer, a pessoa tá lá feliz, na ignorância, sem saber o que é um Skrull. A gente vai ter que estragar. Boa. É muita maldade. Ai, ai, ai. É como diz aquela música do Arcade Fire, né? Nós somos pequenos deuses causando tempestades por aí. Obrigado, pessoal, por então acompanhar nosso Pinominata 66. Estamos encerrando a nossa trilogia, como eu falei. E vamos ter mais um último programa nesse final de ano. Um programa de retrospectiva, tomando lugar do nosso enfoque especial que ocorria todo final de ano. E espero que no próximo ano a gente tenha muito mais nominados para cobrir esse grande evento que vai vir por aí, o Reinado Sombrio. E fica a dica do Jefferson, guarde toda a invasão secreta numa caixa só, assim fica mais fácil de queimar. Boa, boa, boa, boa. Childish, not too far away. Don't mess around now, don't delay. See the world, find an old-fashioned girl. And when love's been said and done, the things that are given back were the things that you want. Sha-la-la. O podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com.